Zezedec. É o top de quatro, já vai. Já vai. Eu sei que tenho muitos joguinhos, todos esperando por mim. E todo dia é uma agonia, não tenho tempo pra logar no Steam. Eu era neném, não tinha jogos, mamãe comprou PlayStation pra mim. Tive muito jogo, CD maroto, 3x10 era assim. E na verdade, na minha idade, não adianta ter tanto jogo assim. Ainda assim, gosto de jogos, jogos e diversão pra mim. Jogos e diversão pra mim. De diversão começa na sua centésima, trigésima e sei lá qual edição. Que rugir, né? Que homossexual mesmo. E é isso aí. Nessa semana estamos reunidos aqui para reviver um assunto muito importante em nossas infâncias e aparentemente no nosso presente também. O que será que aconteceu com a porra dos beat'em ups? Que fim levou? Seria este o fim da violência? Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilapis. Escolheu o Hagar de novo! Oh, não! Caralho, faz mais de um ano aí, fudeu, faz mais de dois anos, né? Eu não lembro. O Senhor da Eternidade. Eu não participei dos últimos podcasts porque eu estava procurando tocar e garimpando todo tipo de pornografia de Turma da Mônica que existe. Quilerazos! Jogo cheatado é aquele que deixava você apertar A e B e dar especial com a barrinha de vida no final. Olha só, não. Tinha muita gente que deixava o life ficar baixo só pra ficar spamando especial, entendeu? Muito, cara. Muito zoado. E o Daigo? E acabou que a gente nunca falou de Aliens vs Predator direito nesse troço. Caralho, pode ficar. Caralho. Caralho. O jogo com mais dois. E nunca teve dois. É verdade. É. Aí a gente tem que fazer um dia. Esse não é o dois. Esse não é o dois. Não é o bater, socar e odiar dois. Esse não é o dois. E é isso aí. Nessa semana nós vamos voltar no tempo e tentar estudar o que aconteceu com essa porra desse gênero que hoje em dia tentam reviver e uns gostam, outros não gostam, o Senhor da Eternidade reclama. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. E-mails. Pipa Shibale. Grande. Aí deixa eu procurar Pipa Shibale, peraí. Ai, caralho. Não preciso. Não. Eu não vou achar. Ah, você vai sim. Não tô achando. Caraca. Tem algum personagem homossexual na Turma da Mônica já? Tem, aquele amigo da Tina. Da Tina, é. Tem um amigo da Tina, cara, que é viado? Cara, é muito extenso a pornografia da Tina e da Pipa, cara. É muito extenso. Não, mas caralho, Tina, cadê? Manda isso. A Tina, ela é um homossexual. Cara, acredita em mim, não vai ser difícil pra você achar. Eu achei em 3 segundos. Vamos lá. Com você aí, com seu monólogo. Não, eu tô falando com vocês, assim, não sei se reparou, assim. Se você se acha tão insignificante, assim, é ponto de achar. Ah, não reparei. Eu estava prestando atenção em coisas mais interessantes. Ah, então tá certo. Nesse clima de muito desprezo pelo próximo, essa é a leitura de e-mails, o cantinho do Saci de Patinete do nosso episódio 135, eu acho. Estou aqui com a Rebeca Lioshi, do Girls of War e do Baixo Frente Soco, e com o Senhor da Eternidade, Passaporte para o Perigo, daqui do Baixo Frente Soco, pra ler esses e-mails maravilhosos sobre o Disco Ninja. Sempre um campeão de downloads e um campeão de envio de e-mails. e-mails. Manda e-mail a torta e direito. Campeão de encheção de saco. Sempre. Como o primeiro e-mail é muito grande pro Ciro tentar de ler e elogia a Rebeca, eu vou solicitar que ela efetue a leitura por obséquio. Olha só, então tá bom, deixa eu ver. Olá, senhores e senhora. Meu nome é Marlon, tenho 19 anos, moro em Belém do Pará e sou estudante de jornalismo. E ele mesmo já coloca aqui, prevejo um longo e-mail. Queria parabenizá-los pelo excelente podcast, mesmo. Não falando especificamente do último, mas de todos em geral. Desde o começo de 2012, comecei a ouvir um certo podcast. Leu e leu aí, do podcast. Pode dar porra da propaganda, de graça. Porra. Eu vou ler. Precisasse, né? Aí ele fez aqui uma propaganda lascada do Nerdcast. Mas, pô, o Nerdcast é legal. Não, não tem problema nenhum. Pode falar o nome que você quiser aqui. Inclusive, ficou, sabe que eles pegaram um patrocínio da Petrobras, né? E caramba! O que se conta aí é que eles não queriam, porque lá trabalha, não sei o quê. Aí a Petrobras perguntou quanto vocês querem. Eles falaram um preço tipo absurdo pra falar, porra, fala aí que quer, sei lá, não sei quantos mil pra eles não aceitarem logo e a gente se livrar. Aí a Petrobras mandou um e-mail dizendo, ok, proposta aceita. E aí, então aí. Tá certo. Por isso tá um monte de gordo. Vai, lê. Caramba, tá bom, né? Então, desde o começo de 2012, comecei a ouvir um certo podcast, o Nerdcast, que foi a minha introdução no mundo dessa tão incrível e não tão conhecida, se comparada com tantas outras, mídia. Desde então, me viciei em podcasts. Acho que hoje eu escuto mais podcasts do que assisto TV, vlogs ou jogo videogame. Eu escuto podcasts sobre os mais diversos assuntos, mas os meus favoritos, com certeza, são aqueles que falam sobre videogames. Eu sou um entusiasta do mundo dos games, e não me limito a apenas jogar, como também gosto de fazer pesquisa sobre a história dos games, de analisar narrativas, de discutir jogabilidade narrativa, de tentar analisar a direção que os games tomaram, etc. Olha, mais um aprendiz de Ludobardo, ó, que maravilha. Muito bonito. Bonito isso. Por isso, me interessei bastante quando vi um certo podcast com o título Eu Penso em Narrativa. Tenho que dizer que se o layout do site Phoenix Down não tivesse sido mudado, talvez não teria conhecido o podcast Eu Gosto de Jogos. Isso porque eu nunca olhava na coluna parceiros, na lateral do artigo do site. Lateral do antigo site. Ter posto os links de sites parceiros na mesma aba podcast me fez dar maior atenção a esses outros sites. Ainda assim, não me interessei imediatamente com o podcast, até então novo pra mim, porque tenho um pequeno problema, que é ter podcasts demais para ouvir. Não queria pôr mais um na lista, mas não pude evitar querer ouvir o programa quando vi o título já citado. Falando sobre narrativas. Narrativas em todas as diversas mídias são algo que me interessam bastante, uma vez que, além de escrever textos discutindo narrativas, também estou trabalhando em vários livros de fantasia e ficção de autoria própria. Caramba, vários livros! Tenso demais, cara. O que você tem a dizer sobre isso, Senhor da Eternidade? Eu acho muito interessante você escrever vários livros ao mesmo tempo. Espero que sejam de assuntos completamente diferentes, assim. Muito genial. Tipo, eu acho que talvez fosse uma boa ideia ele escrever um livro de cada vez, mas, pô, não teria tanta graça, né? É possível que não. Você joga um jogo só por vez quando você joga videogame? Não, mas quando eu crio um videogame, eu crio um por vez. Ah, entendi. Mas vai ver sempre. Enfim, né? Vai que ele tá criando uma história única em várias partes e tá escrevendo todas. Pode ser, pode ser. Ele tá escrevendo uma série de livros. Vai que ele tá querendo ser um novo George R.R. Martin da vida. Tem potencial. Eu confio nele. Aí ele disse que fez o download do Eu Gosto de Jogos e PQP. Galera, vocês são fodas. Inicialmente, parece um grupo caótico. E bom, mas a conversa ainda consegue ser muito inteligente, sem perder o humor. E mais, as opiniões colocadas são bem pensadas. Caraca, às vezes parece que vocês estudaram pra caramba antes do cast. Porque a construção de argumentos é muito bom, muito boa. De nada. A construção de argumentos é muito boa. É a prática. Isso aí tudo muito natural. Vocês conseguem ser anárquicos e conscientes, e ainda por cima são muito comunicativos na maneira de se expressar. E até agora tenho concordado bastante com a maioria das opiniões de vocês. É muito bom como vocês se aprofundam em vários assuntos, como no excelente cast que eu só ouvi recentemente sobre o fantástico To The Moon e o programa sobre Final Fantasy. A parte caótica e engraçada ficou muito clara no último programa, o do Disco Ninja. Vocês são muito espontâneos e a interação dos integrantes é muito boa. E a puxação de saco ainda não acabou. Tá bom. Atualmente eu escuto 25 podcasts. Meu Deus do céu, é muito tempo livre. Isso porque ele tá escrevendo não sei quantos livros, hein? Cara, ele deve morar, tipo, no... ele mora em Belém. Na casa dele. Ele mora em Belém. O trabalho dele. Ele deve morar em Belém e trabalhar em Santarém. Olha, distância de um plano. Não, trabalha não, ele é estudante, ele tem 19 anos. Enfim. Ele é estudante ainda, é por isso que ele ainda pode fazer essas coisas. Fato. Atualmente eu escuto 25 podcasts, sendo 14... Você ia falar estupro. Estuda 25 podcasts. Não, falar estupro. Atualmente eu estupro 25 podcasts. Pode ser também. 25 podcasts, sendo 14 os que falam sobre games. Sempre que escuto um cast, eu meio que faço uma review mental sobre o podcast. Caramba, a sua atividade mental é muito grande, ô Marlon. Você escuta 25 podcasts. Ele é tipo um gênio, né, cara? Ele escreve 25 livros ao mesmo tempo também. Caramba, muito pro você. Às vezes eu me sinto como um crítico de podcasts, olha só que ridículo. Nesse um ano, eu nunca mandei um e-mail para um podcast, sequer comentei em um. Além da preguiça, o fato de eu escutar muitos podcasts me faz sempre escutar os programas com dias, ou até uma semana de atraso, o que me desencoraja de mandar opiniões. Cara, mas isso levanta duas opções. Ou a gente descabaçou o e-mail de podcast dele, ou então ele fala isso pra todos. Pode ser. Eu também acho que tem. Pode ser. Enfim, vocês são fodas e eu precisava enviar um e-mail. PQP, o podcast sobre Tio do Moon é um dos melhores que eu já escutei. E o podcast sobre narrativas foi o melhor podcast sobre games que eu já escutei. Quer saber? Apesar do nome meio besta, caramba, ele, olha só, ele disse que o nome de vocês é besta. Ah, normal, todo mundo diz. Eu aposto o nome, de fato. Isso não quer dizer que a gente meio que caga pra isso. Foda-se. Tá bom. Então, apesar do nome meio besta, esse é o melhor podcast gamer que eu conheço. Eu escuto até vários podcasts estrangeiros, mas nenhum bate esse, caramba. Nossa, mas, cara, a gente tá lutando pra ser melhor do mundo, aparentemente, né, cara? Né? Mas, por enquanto, esse é o meu segundo podcast favorito de todos. O MRG tá em primeiro. Não preciso ler isso também, mas eu já li, então foda-se. É porque ele tinha também sobre o do Jovem Nerd, então não precisa ler essa parte, se não agradar. Porra, é sua, porra. Lê aí. Ah, ué, e daí? Parabéns, galera. Continuem o bom trabalho. Vocês deviam ser mais conhecidos. Aí, PS. Ah, comecei uma maratona. Eu gosto de games e ainda não gosto desse nome. Já escutei uns 11. Ainda pode do ranking de vocês cair quando eu ouvir todos os episódios. Pelo menos isso ainda não aconteceu. Que podcast é esse? Eu gosto de games. Pois é, ele mudou o nome do podcast na cabeça dele, já que ele não gosta do nome original. E ficou pior ainda. Horroroso, assim. Já pensou, já pensou o Mr. B, que é o cara que originou esse nome, sim. Né? Mr. B, tem um nome famoso ele. É, se ele tivesse dito naquela aula, e vez, ah, professora, eu gosto de games, eu gosto de diversão. Não, ele ia ser uma bicha. Ia ser uma bicha, né? E não o mito que ele é hoje. Não exato, que ele exato. É. E o Marlon termina dizendo, assim, o livro O Jogador de Mil Fases me interessou bastante, acho que eu vou comprar. Mas, o ninja inimigo, o Senhor da Escuridão... Senhor da Escuridão, que é um cara muito foda. Muito foda. O Mestre Splinter e, principalmente, o Ilapso são uns dos podcasters mais divertidos que eu já ouvi. E a Bebs é melhor que todos, olha só. Por e sinal... é melhor que todos, ponto. Ponto, né? Óbvio. Devia acabar aí. Ah, meio isso. Aí, né? E a Bebs é melhor que todos. Ponto. Mas, por sinal, estimada Bebs, continue as imitações de japonesa e de Pokémon. São legais pra caralho. E é isso, até um próximo e-mail. Então, obrigada, Marlon. Um beijo pra você. E a Bebs é melhor que todos. Eu sou melhor que todos do mundo, do universo. Cara, eu acabei de me ligar numa parada que foi uma falha minha, assim, que eu só reparei agora. Ele não tem nick. Não, Marlon não é nick, cara. Eu deixei seu carro. A não ser que seja Marlon Brando, sei lá. Ah, não, o nome dele é Marlon. Eu pensei em alguma coisa tipo estuprador de livros, alguma coisa assim. Estuprador de livros, parabéns, tá batizado. Meu Deus. O próximo e-mail que mandar já sabe. Mas o local teria que ser de podcasts, não? É, estuprador de podcasts. Estuprador de podcasts, tá? É. Agraciado aí com o seu nome. Senhor da Eternidade por Obsec. Diga. Lê o próximo aí. Eu decidi que eu não vou ler hoje, não. Ah, beleza. Até porque a Bebs é melhor que todos, né? Óbvio. Tipo, de ir embora e deixar ela sozinha, lembra? Aqui é o curso trash. Peraí. Quer dizer, o curso trash não, o curso fresh. Leia esse curso trash. Explano, pois a Bebs já leu errado uma vez. Apesar dela ser melhor de todos, ela leu errado. Aí, não, peraí, eu não li errado. É curso Thrash. Não, eu falei curso Thrash. Não, eu falei para o curso. Ah, tá, sim, entendi. Curso, você tá errando o seu próprio nome. Peraí. A única coisa que curso me lembra é que tinha uma raça de cachorro chamada Kane Curso. Será que tem alguma coisa a ver com isso? Verdade. Ou será que é da. Bom, foda-se. Mas tem um curso também daquele filme. Um filme que é tipo da Disney, que tem uns alienígenas azuis. O que é um filme que é tipo da Disney? É da DreamWorks o filme? Cara, curso é o cachorro. Não é possível. Curso é o cachorro, foda-se. Estou mandando este e-mail para elogiar mais uma vez. Estou mandando este e-mail para elogiar mais uma vez a grande qualidade dos programas. E dizer que voltei a ouvir os episódios com frequência. Pô, tinha parado? Não sabia, mas enfim. Triste. Sei lá porque havia parado, só sei que voltei e não sei se havia algo errado. Não sei. Olha só. Ele levantou a suspeita de que será que tinha alguma coisa errada no podcast? Talvez a ausência da Bebs, que é a melhor de todas. Todas. Não sei. Talvez tenha alguma relação, mas enfim. Eu acho que sim, hein? Sobre o Disco Ninja 10, ou o Disco Ninja X, como preferirem, queria deixar uma música que curti muito, que todos os lolzeiros curtiram/curtirão. Alguém viu que porra de vídeo é esse? Eu vou ter que ver agora. Você vai ver agora, não vou te falar. O que é, não? Tá bom, que merda. Ah, tá, é a musiquinha do LOL que enche o saco em versão 8-bits, tá? Beleza. Parabéns. Agora ela pode encher seu saco em 8-bits também. Obrigado. By the way, já perguntei isso no Facebook de vocês, mas fui sumariamente ignorado. Acontece. Sendo assim, reitero a questão. Quem dos membros e agregados do DFS joga o LOLzinho da diversão estressante e dos lixos flamejantes? Abraço, Black Ones, e tomais em vossos cus. Eu acho que atualmente só eu, cara. Eu acho que o pessoal desencantou aí desse feitiço. Só a Senhor da Eternidade mesmo. Só a Senhor da Eternidade continua... Acho que o Mestre Splinter... Não, o Mestre Splinter foi pro Sutor agora. cara. Só joga de Sutor. Ele joga até hoje Sutor, né? Eu acho que ele começou agora, né, Orão? Não sei. Ele joga Sutor. Começou agora, pior ainda. Então ele tá jogando Sutor aí, o inimigo tá tentando se livrar dessas drogas aí. E eu não jogo porra nenhuma que seja MMO, nem MOBA, nem nada. Então é isso aí. É o Ciro Eternidade. O Hulk joga ainda? Hulk, Paraguaia, parou também. Cara, ninguém joga, só eu ninguém mesmo. Ninguém joga. Passou essa porra de LOL, né? Encheu o saco já. É, ninguém quer mais saber dessa merda. Então, parabéns, Corso Dresch, que continua jogando LOL, né? E o pessoal do Tanguinha também, que joga aquela porra de Dota, que é a mesma coisa. É, e pode xingar que pode vir e que... E a Debs joga Dota, tipo, então. LOL. Ah, mas a Debs é do Tanguinha agora, eles compraram. Ah, ela agora, ela se agregou do compraram o passe dela, aceitei. Inimigo público, olá, senhores. Finalmente... Peraí. Você não disse que não ia ler nada hoje? É verdade, então lê aí, por favor. Não, agora você vai ler. Não, lê aí. Não, lê aqui lá, você se fudeu. Ah, lê essa porra aí, vai. Não, cara, a Debs é a melhor que todos mandou você ler, você tem que ler. É verdade. Pois olá, senhores, finalmente tenho... Então, por que me interrompeu? Finalmente tenho o prazer de ouvir um excelente podcast sobre Final Fantasy, uma das franquias que tanto amo e odeio. Joguei primeiramente... Franquias não, franquias. Franquias. Eu vou chamar franquia de Frank. Ele não colocou acento não, assim, não sei se... Tem acento? Não sei, se é que Frank... Não, não tem acento, li... você isso... é maluco. Não, então... eu sei, quando eu li o de Frankias, então é Frankias. Tá certo. Joguei primeiro Final Fantasy VII, gostei, apesar de não achar tudo isso que dizem por aí. Deparei-me com o primeiro jogo, o sexto, o oitavo, o nono, o décimo, o décimo segundo e o Tactics. Ri a peça quando ouvi os comentários sobre o 13. Admito que acho legal, mas concordo que é pura novela. O Nisco Jinja do tabaco relax de café, massa do sapinho no barril dançando dubstep MPB mais pagode do cachorro, é um sucesso como sempre, apesar de certas apelações com Mario e Sonic. Estava eu pensando que seria muito bonito um podcast sobre os jogos que viraram filmes. Ah, cara, esquece isso, cara. Não. Até hoje a gente não fez, tá? Não, tá pra... não, para com isso. Não lança essa ideia de louco, não. Eu já tinha até esquecido disso. Ai, porra, que droga, cara. Remetendo aos de Final Fantasy, os filmes da zoeira de Street Fighter com Van Damme e outro com a Kristen Kruk, que protagonizou como Chun-Li. Ali vemos um Balrog Vega. É a mulher do Smallville? É a Lana do Smallville, né? É, ali, nesse filme dela da Chun-Li, vemos um Balrog barra Vega com um dos caras do grupo Black Eyed Peas interpretando. What the fuck? O bizarro The King of Fighters, isso se alguém tiver coragem de assistir. Peraí, rapidinho, volta, rebobina. Um dos caras do Black Eyed Peas interpretou Vega? Sim, você vê Vega é o chinês lá, o. Aquele moreno de olho puxado do Black Eyed Peas. Nossa, ele fez o Vega no filme. Quem fez o Bison é aquele Neil McDonald, que faz o Band of Brothers e tudo. Aquele maluco meio careca, meio louro. Caramba, ainda bem que eu não vi. O careca meio louro. Não é o mesmo vilão daquele filme do The Rock? Cara, ele tá no Capitão América também, por exemplo. O vilão então, é o vilão do filme do The Rock, aquele The Walking Tall. The Walking Tall só. Ah, sim, é, The Walking Tall. É o cara do Walking Tall, é isso mesmo. Ele fez mais. Tem o Honda nesse filme? Não tem. É só. Acho que eu também não vi, tá? Mas eu acho que é só a Chun-Li e a Shadaloo, assim. Pelo que eu sei. É, mas não tenho certeza. E o Vega é tipo o antagonista principal, assim, ao lado do Bison. Nossa, caramba, não é, agora a gente vai ter que fazer, cara, um episódio sobre esse filme. Blá, blá, blá. Como é que é? Enfim, chega, para de falar de filme aí. Se alguém tiver coragem de assistir a isso, blá, blá, blá, King of Fighters, Silent Hill, a Rebeca se amarra. A animação do Resident Evil, que eu comprei o DVD por R$10 e nunca vi, Tekken. Esse Tekken eu acho que deve ser bom, né? Porque é sobre o jogo mesmo, a animação, então... Tekken, inclusive... mas tem um filme de Tekken também. Tem três coisas de Tekken, então. Tem um anime dos anos 90, tem essa animação agora que saiu junto com o Tag Tour 2, e tem esse filme cocôzaço americano, enfim. Mas você sabe o que é cocôzaço? Você já viu? Eu vi o trailer, é suficiente. Pode ser super foda, cara. É verdade, você tem razão. Pô, mas peraí, eu tô indignada que ele colocou Silent Hill nesse pacote. O Silent Hill é bom. Ele é ótimo. Deve ser o segundo é horroroso, uma merda. Bom é uma palavra forte, ele é aceitável. Eu acho ele bom, eu acho ele decente. Eu tô sendo preconceituoso porque eu nunca vi, nem vou ver, assim. Desculpa, Rebeca, eu não vou ver. Não vou ver. Mas é legal. Eu não vou ver. Por fim, o meu já está gigante. Alguém me recomenda sites para lojas pra comprar jogos de PlayStation 3 por um preço Shiryu Amigo, além do PlayAsia. Cara, você fez a entonação errada. Shiryu Amigo. Shiryu Amigo. Além do PlayAsia. Porra, se tu quer um site tipo PlayAsia, compra aqui no Brasil mesmo, que lá é tudo caro pra cacete. O Shop2 eu comprava no Shop2, mas depois começou a ficar... Ah, o Shop2 zoou. Agora, hoje em dia, eu compro pelo PlayAsia e é bom. É mesmo? É. Promoção toda semana. Isso eu é só luxo. Compro digital agora, então compro na PSN mesmo. Nossa, que bichona. Eu não quero caixa, não quero mais caixa. Que bichona, viado. Exatamente. A diferença entre eu e você é que eu compro digital e você compra a caixinha igual o Ninja Inimigo. Quem é o viado agora? Então, perdeu seu argumento? Até a próxima. Um abraço. Vai, Rebeca. não botou o nome. Eu quero um café. Claro que tá. Eu tô procurando o nome aqui, ele não tô achando no e-mail. Tudo bem. Tá na segunda frase, cara. Ah, tá. Então fala, funkeiros, ninjas. Aqui é o Homem-Carne. Ah, tá. Homem-Carne é o apelido dele, né? Oh, não. Imagino que seja. Homem-Carne é o protagonista do Liga de Ação. Lembra? Do Kaplan. Protagonista da onde? Aquele Liga de Ação que tinha no Kaplan do Nickelodeon. A Liga de Ação. Homem-Carne. Ele é o Homem-Carne. Super forte e super nu. Trovoada. Opa, super nu. Super forte e super nu é muito foda. Não, gostei, gostei. Era muito bom, cara. Super forte e super nu, gostei. Então, gente, aqui é o Homem-Carne de Santandré. Santandré, tipo Satangos, mas Santandré. Santandré devora a alma dos monstros. 22 anos, solteiro. Olha ele fazendo a ficha dele. 22 anos, solteiro, sem vícios, com mais alguns comentários de merda sobre mais um podcast de qualidade provido por vossas senhorias. 22 anos, solteiro, sem vícios, super forte, super nu, né? Né? Eu acho que isso tá parecendo perfil de site de namoro. Tá certo. Gente, que é o Homem-Carne, 22 anos, solteiro, sem vícios e super nu. O primeiro round do Mestre Splinter ou No ao atacar onde dói. E não são as partes baixas. Na nostalgia pré-adolescente e adolescente com Tom Hanks pro Forrest Gump 2. Que jogaço! Que saudades do Homem-Aranha! E que escolha! Parabéns a todos os envolvidos. Atacou onde dói e não foram as partes baixas. Porra, o cu não dói? Não dele, é isso que ele tá... Enfim, tá, vai. É, enfim. O segundo round já valeu pela pé... Pera Pélora. Valeu pela Pélora. Valeu pela Pélora. Pera Pélora. Pera Pélora. Deixa eu me recompor aqui, peraí. O segundo round já valeu pela Pélora diminuída do Mestre Lápis. Diminuído. Se isso não bastasse... Tiltou. Isso aí. Killerazos. Ai, peraí. Caraca. Eu nem sei de quem eu tô indo, peraí. É, nem eu. Tá bom. Se isso não bastasse, as canções escolhidas deles foram penetradas. Peraí, eu vou testar, peraí. Uma roubadinha do Ninja Inimigo. Para. E se isso não bastasse, as canções escolhidas nele... É, usando o remake de um remix, ou seja, música original, desclassificado. Ponto pro Mestre Splinter, que apelou de novo, parabéns a todos os envolvidos. O terceiro round, mesmo com as personalidades de casters terem convergido em uma, no Ilapso fica com a Pepsi, que na minha opinião de bosta, também apelou a colocar o clássico dos clássicos, parabéns a todas as envolvidas. É isso aí, prossigam com alta qualidade, abraço. Enviado via telepatia da Fênix Negra. I can't control it! Se é verdade, vai, próximo e-mail. Só tem a gente aqui agora mesmo, né, a outra parte que ficou. E-mail dos... é verdade, do grande Zé do Araguaia, que diz: fala galera maneira do BFS. Ou seja, então ele não tá falando comigo, ele tá falando só da galera maneira do BFS. Só com a Bebs, que é a melhor de todas. Só com a Bebs, que é a melhor de todas. Ah, eu não sou a galera maneira do BFS, eu sou uma agregada. Você é a melhor de todas. Não, aí. Você é a melhor de todas. Por que tanta ira contra a Chrono Cross? Porque merece. Você sempre fala mal desse game e eu confesso que fico entristecido. Que bichona, enfim. Mecânica de luta divertida, gráficos fodas, CGs boladas, trilha sonora ótima, até aí tudo bem. Quer dizer, a trilha sonora ótima tá certo. E o melhor de tudo, não havia random battles. Tá. Isso não faz a menor diferença, mas enfim. A história era boa e os zilhões de personagens, apesar de dispensáveis, geravam um bom replay. Não sei se isso faz sentido não, mas tudo bem. Um bom jogo, um dos melhores RPGs do PS1, na minha humilde opinião. Por que a ida? Diz aí, Laço, explica aí pra ele, Laço, por que a ida? Porque é uma questão de expectativa e não correspondência da expectativa. Entrega, isso, era a palavra que eu procurava. Eu ia falar delivery, mas isso é muito gay, né? Misturar inglês com português no meio da frase. É, isso é tipo o tipo de coisa que Ninja Inimigo faria. Isso. É. Aí eu prefiro não falar nada. E é isso, expectativa. A entrega, a expectativa foi muito alta. Cara, como vocês forem tossir, tosse mesmo, porque faz bem, não prende tosse. Faz bem, então, assim, isso. Forçar o tosse faz mal, tá? Cai o pinto e faz a menstruação ser toda hora. É, e da cólica. É, porque caiu o pinto já pra um. Pode cair o clitóris, que tecnicamente é um pinto. Que pariu, tá bom. A ira é por causa disso, porque caiu o clitóris. Próximo e-mail, Rebeca. Tá, o e-mail do... Rebeca, ser clitóris, a melhor de todas. Mesmo ser clitóris. Claro. O e-mail do aquecedor de tuba... Melhor batismo, hein? Nosso melhor batismo até hoje, essa verdade. Fato. Ele e o aliciador de lhamas, que eu não lembro se foi a gente, mas o aliciador de lhamas acho que não foi a gente. Ah, é? Então, parabéns pra ele. Foi, eu acho que foi você, senhor da eternidade. Você que deu esses dois nomes, foi. Não, a questão de tudo eu lembro que fui eu. Mas o aliciador de lhamas, cara, eu acho que foi ele mesmo, cara. Não sei, parabéns pra ele. Parabéns a todos. Parabéns a todos. Então, o aquecedor de tuba, ele fala: gostei do cast sobre Final Fantasy. Caralho, cara. Ela tá bom. uma não, droga. Pera, deixa eu me concentrar, peraí. E também, gostei do cast sobre Final Fantasy e também a opinião de vocês em relação aos jogos da franquia. Não joguei tanto os jogos da série, somente o 7, meu preferido. O 8 e o Tactics, que foram os que finalizei. E o 10 e o 12 não tive tanta paciência pra terminar. Ninguém teve. O Final Fantasy 7 tinha uma história ótima, personagens bastante carismáticos, mas os gráficos envelheceram demais. Na verdade, eles já eram feios na época. Concordo, plenamente. Concordo também. O Final Fantasy 8... O Final Fantasy 8 já tinha... O Final Fantasy 8 já tinha um, olha só. Os Final Fantasy 8... já tinham gráficos melhores, mas a história parece um misto entre Malhação e Final Fantasy. Tinha até escola e bandinhas de música. Sim, mas era mais Malhação do que Final Fantasy. É verdade. É, mas essa é uma coisa que... do universo adolescente. Toda história que tiver adolescente vai ter escola e bandinha de música. É... Tudo bem. Quando eu jogo um RPG com escola e bandinha de música, eu jogo Persona, não Final Fantasy. Que, mas é adolescente, do mesmo jeito, Persona. Parabéns, a Terra também é adolescente e não tem o High School de... do rei lá, que eu esqueci o nome. Ele agora. É um adolescente com responsabilidades, ela não fica namorico. Isso, não é que nem esses adolescentes de 30 anos que tem hoje em dia. Daí, o aquecedor de tuba acha que o Final Fantasy Tactics é um dos melhores enredos já feitos no mundo dos jogos. Tá com temas como manipulação religiosa e separação entre ricos e pobres. E ele está no aguardo do cast sobre ele. Breve. O 10 e o 12 tinham ótimas histórias e ótimas ideias, mas a falta de carisma dos personagens fez com que ele não se importasse muito com os jogos. Aí ele continua dizendo que tem muita curiosidade em começar o Final Fantasy 4 e 6, mas já não tem mais tanta paciência e empolgação com esse gênero como tinha antigamente. Falou, pessoal, até a próxima e abraços a todos. Um abraço, aquecedor de tuba, e eu recomendo que você vença a sua falta de empolgação e jogue o Final Fantasy 4 e 6, porque você dificilmente vai se arrepender. É verdade. E se você se arrepender, foda-se, vai se fuder. É verdade. Sobre o Final Fantasy Tactics, ontem na rebarba lá do Parasite Eve do Liz Inimigo, a gente jogou um pouquinho de Final Fantasy Tactics, as duas primeiras missões, e aí o pessoal pediu pra fazer um streamingzinho lá e vai rolar aí, desde o começo de novo. Mas vamos programar isso melhor pra ver qual versão, ou a de PlayStation 1, ou a de PSP, ou aquela 1.3 que é difícil pra cacete. Vamos ver aí. É, o próximo e-mail. Na leitura passada, falaram meu nome real em vez do meu nickname, que é Selma Drogas. Não sei se o erro foi meu. O erro é sempre seu. Blá, blá, blá, Selma Drogas. É, enfim. A respeito da... Rapidinho! É o Dobrochinski. Parabéns por ter um nome irado. Não falou foi, mas Selma Drogas, você que botou o seu nome todo. E você não falou que não era pra falar, aí eu empolguei pra ver o seu nome lindo e falei. Então, você pode reclamar. Passou uma não cantada. Aí uma até cantada porque a Debs é a melhor de todas. E o que ela fala é verdade absoluta. Tudo que eu faço é certo, você não pode reclamar. Ele falou que, inclusive, todo mundo erra lá na faculdade dele. Eu acho que ele é de Santa Catarina, ele tava lá... mas ele disse, olha só, ele ficou feliz porque foi a primeira vez que pronunciaram o nome dele correto. Então, olha só, eu que sou a melhor do mundo, não é. É um nome difícil. Olha, não, mas quem te falou o nome dele certo? O que implica que, com certeza, o curso trash lá em cima escreveu o nome dele errado e ele que tá falando merda, porque a Bebs tem toda a razão, até porque ele é melhor de todas. É. Sim. Aí, tchau, tchau aqui. Enfim, respeito da considerável queda de mulheres em minha vida, discutindo anteriormente na última leitura, acho que os jogos de diversão foram a única causa. Quando conheci o Cast, eu estava em uma crise de identidade. Caralho, abandonei a academia, parei com a faculdade, estava desempregado, etc. Uma combinação de fatores. Hoje já retomei os estudos, embora não na área de engenharia. Se servir como curiosidade, ainda estudo na mesma instituição, a FSC, agora passo a DM. Pô, tá de sacanagem, né? É, o cara tá em crise. É, mas pensa... mas não, calma, a gente não contou. Ai, a gente tem que colocar o Senhor da Eternidade a par dessa história. Não, ele ouve quando ele quiser, deixa ele. Eu quero a opinião dele, peraí. Não, já tá com meia hora de leitura, vai, pede a opinião dele. É então. Rapidinho, Senhor da Eternidade, ele falou que antes de ele começar a ouvir os podcasts de jogos e entrar no mundo dos videogames, ele tinha uma média de 30 mulheres por ano. Porra, impressionante. Não é, cara. Eu tenho uma média de, sei lá, meia mulher por ano, eu acho que ele tá melhor que eu, pra Viara. Pois é, não, aí ele falou isso, e aí o Lápis veio tirando onda. É, não, 30 mulheres por ano nem é tanto assim, não sei o quê. Não é, cara, tem 12 meses por ano, o cara pegou 30, ele falou que comeu 30. Ele falou que pegou 30... Peraí, ele pegou, não comeu 30? Foi o que eu entendi. Ele disse que ele tinha uma média de 30 mulheres na vida dele, ele não especificou como. Ah, ele especificou a mãe dele. Tudo bem, não importa, mesmo que ele tivesse... Uma orgia com 30 mulheres, tá? Se o cara, em 12 meses no ano, se o cara sai todo fim, o cara é solteiro, sai todo fim de semana pra essas noitadas que tem por aí, e em casa... Mas ele é nerd, ele não vai sair todo fim de semana pra as noitadas. Eu não sei, o que tá na, nerd marombeiro, o pegador tá na moda hoje em dia, eu não sei. E mulher tá dando mole pra esse tipo assim. E é lá no sul também, o cara é lá do sul, eu não sei como é que é exatamente a situação lá, enfim, não importa. A parada é, se o cara sai todo fim de semana, ou metade dos fins de semana, sei lá, que são 26 fins de semana, ou então ele sai todo fim de semana, e foda-se. Tá bom, continuo achando que pegar 10 por ano, bom. Então vai se fuder e prossiga, Debs. Eu acho que a Debs concorda comigo e a Debs é a melhor de todas. Não, falando que é ruim não, pelo contrário. falando que tá bom, só não acho nada assim. Porra, é impossível ele fazer isso. Só não acho impossível, eu acho só bom, muito bom, ah, tá tudo bem. Só... Então, mas é isso que eu tô falando. Eu expressei que eu achava legal também. Falei, poxa, muito bem. Aí o Ilapso, ele desconsiderou. Ele falou, nah, 30 por ano? Normal. Que eu achei que você tinha se espantado com o número. Acho que não. Não. O Falcão da minha turma na Telefantas 2007 pegou 52 mulheres. É, então. Dá nenhuma, só ficou então, dando. Vai, continua, Debs. Mas ele agora ganha bem, hein? Porra, parabéns. Vai lá, Debs. Não, é você que tá valendo. Continua. Era eu que tava lendo. Então, eu já não sei mais onde eu parei. Ele quer fazer engenharia de novo. ADM. Olho, mas tá fazendo ADM, tá. Tá, vamos para os jogos aqui. Eu espero que você volte pra engenharia, cara. Ainda espero o review de Pantera Cor-de-Rosa, Passaporte para o Perigo, pelo Senhor Eternidade. Vou ficar em silêncio aqui um pouco. É, fica em silêncio aí, em silêncio. PS, caso vai acontecer, vai acontecer. É, tô lendo aqui, pergunto. E lá, se você que trabalha na área de pesquisas, como já disse anteriormente, eu não fiz prova para aqueles jovens talentos, programa do nosso governo, bolsas de R$360, dei mole ou seria muito pouco? É muito pouco. As bolsas de iniciação científica e essas bolsas de auxílio de custo são, porra, patéticas para quem tem graduação. É 360, essa aí que você falou, e 400 para quem é iniciação científica. Não dá pra porra nenhuma. É, não dá nem pra pagar a passagem. Ah, imagina. Dá pra pagar uma puta, assim. Isso uma é verdade. Perfeito, é verdade. Isso é verdade. Sei lá, uma hora, duas horas no máximo. Eu tenho a chance lá de ir lá na fundação onde eu trabalho, a gente poder pagar bolsas melhores pros graduandos. Então a molecada lá que tá fazendo graduação comigo, eles estão ganhando meio que um pouco mais que o dobro dessa bolsa de IC do governo de 400. Mas também não passa muito disso, não. Infelizmente a realidade é essa. Sem mais um abraço. Mas devia ter feito a prova, né? Dinheiro nunca é demais. É verdade. Que alguém lê o próximo aí que eu já perdi a conta. É Rebeca. Não, não sei. Quem não, é? Agora é o Rebeca, depois de todas. É, da menos todas. Então tá bom. Fala baixo, frente, socadores. Aqui é o Straffer, diretamente da filial do Inferno na Terra, conhecida como Cuiabá. Olha só. Eu sequência. O filial do Inferno na Terra é Botafogo. Também. Que tá virando terra de gado, inclusive, né? Porra do bairro, né? O Straffer não era do Tocantins? Não, ele é de Cuiabá. Ele e o Zé do Araguaia. Eles são irmãos, inclusive. Eu lembro de alguém mandando um e-mail uma vez falando que era de Palmas, eu acho. É, tem um cara que é de Palmas. Mas eu te conto. Era o nome de Palmas pra ele. Palmas pra ele. É, sequência épica de episódios nesse mês que se passou. Sobre o cast da Square Enix, fica a minha expectativa para o cast de Xenogears, que espero que esteja cada dia mais próximo. Já sobre o cast de Final Fantasy, ficou na medida certa, engraçado e informativo como sempre. E mais uma vez vocês acrescentam jogos à minha lista de devo jogar antes de morrer. Minha primeira experiência com a série foi com Final Fantasy VIII. E gostava. Nossa, meus pêsames. E gostava do sistema de luta e devagar pelo mapa. Na época nem me importava com a história mesmo, então não fez diferença o romance meloso. Justo. O único que me importei com a história foi o Final Fantasy IX, que achei muito maneiro o estilo mais descontraído e da parte abstrata também. E depois do 9, não joguei mais nenhum. Me ocupei com outros diversos RPGs da época gloriosa do PS1 e PS2. Como estou na minha quest de jogar jogos clássicos antigos, que não joguei na época, espero jogar os anteriores, especialmente o 6 e o 7. O Nisco Ninja foi ótimo, como sempre. E o cheat do Mestre Splinter, de escolher a música do Sony, funcionou comigo. As trilhas usadas no cast, pra mim, são do BFS Acabou. Estava jogando Mega Man outro dia e tinha que, a toda escolha de fase, dizer e-mails e dar uma risadinha com o popó. Que doença. E é isso, amigos, brothers, justiceiros. Afinal, a amizade é a brodagem. A brodagem é a justiça. Abraços. A brodagem é a justiça, tá certo. A brodagem é a justiça. Caramba, ele criou um slogan pra vocês aí, ó. É, não, na verdade isso não é nosso, não. Brodagem é a justiça, é lá do Tanguinha Corp, tá? Tem que dar crédito pra quem... É verdade. Os verdadeiros criadores de bordões nessa... Verdadeiros criadeiros. Ok, e abraço. Agora sou eu. É você, porra, o famoso Birulebe. E aí, rapá, aqui Bebói Cadu voltando depois de muito tempo. Grande Bebói Cadu, cara. O Bebói Cadu é aquele cara que dança breakdance e tem ele. Um filho irado, não é? E tem um PlayStation, um Super Nintendo. Pode crer. Mas ouvindo sempre todas as sextas os spots pra não esquecer, já voltando e devolvendo. E não usa vírgulas também. Isso, já voltando e devolvendo a trollada que é Rebeca Yoshi. Por que Rebeca Yoshi? Melhor nome, hein? Eu sei. Ah, entendi. Trolei mesmo. Me zoou sobre o jogo Brave Fencer Musashi Dan. Sendo que até o Mestre Lapis lembrou o nome inteiro no penúltimo pod. Caraca, eu zoei. Eu nem lembrava que eu zoei ele. E eu? Zoou firme. Isso mesmo, joguei. Ele te zoou também, falou Rebeca Yoshi, Isso mesmo, peguei essa porra aí em japonês, viu, Dona Yoshi? Se bem que você não pode tratar ela assim, porque ela é melhor de todas. Quer dizer, melhor de todas. Mas eu gostei, cara, porque sempre me chamam de Glicose, então... Glicose, Yoshi é novo, glicose, né? Yoshi é mais legal. Eu fui chamada até de... Hã? Pelo menos o Yoshi é fofinho, bonitinho e tal. Não é isso não, Rebeca, porque aquilo que eu já... A sua mãe até comentou comigo aí em Brasília. Todo mundo fala o sobrenome de vocês errado. É. E como, sei lá, pra mim sempre foi Yoshi, porque, sei lá, é Yoshi. Ah, você fala certo. Eu falo certo. E acho que o pessoal aqui começou a falar certo também. Acho que ninguém que fala errado também. Ninguém fala mas eu gostei gliose, do Yoshi. Então, por isso. É porque nego fala glicose, porque nego... A glicose. Sobre Final Fantasy, conhecer a partir de Chrono Trigger. É, isso faz todo sentido. Conhecer Final Fantasy a partir de Chrono Trigger. Certo. Mas enfim, que Purgela? O que é Purgela? Que, não sei. É alguma... É uma... Deve ser alguma... Uma gíria nova, que eu não conheço. A gíria da galera Break. A gíria do Break, tá. Que Purgela, não sei. Mas no final, no Final Fantasy VI tem uma música repetida. Como é que é? Enfim. Ah, senti também não. Foda-se. Depois que eu descobri qual é, envio a prova a vocês. Será que tem alguma música no Chrono Trigger que é parecida com a Final Fantasy VI? Será que é isso que ele quis dizer? Talvez seja. Tem a música do robô, por exemplo, é igualzinha a uma outra que eu esqueci qual é, que é o João Lema, nenhuma é outra. A música do robô é igual a música do... Ah, eu acho que eu entendi. Gasly. Isso. Mas enfim. E sobre o Tom Hanks pro Skater, KKK, joguei o 2 mais que todos. Ele é de porra. KKK, muito tenso isso, você da KKK, mas beleza. Joguei o 2 mais que todos. E confirmando no 2, tinha o Homem Aranha. Mas ele escreveu certo, porque é Homem Aranha. É o Blood Omen Aranha, Legacy of Kain. Aranha. Mas ele escreveu Aranha errado. Aranha é N-I-A, na verdade. Aranha. Mas enfim. E no 3 tinha o Wolverine. Boladões dando especiais fodásticos. A Rebeca não consegue se controlar, é incrível. Joguei Kingdom Hearts 2 também, muito fodíssimo. Sei que o Ilapse ficará boladão, mas a verdade é que eu jogo o Halo Reach. Cara, não é o Ilapse que vai ficar bolado, não, cara. É todo mundo, inclusive Deus. Até a sua mãe deve ficar decepcionada. Deus vai ficar bolado com você. Deus vai ficar bolado com você. Até a própria Microsoft vai ficar bolado com você. Mas enfim, pra finalizar, aquela abertura do Pinto Grande Travesti Gay foi irada. Vocês têm ideias monstruosas, KKK. E uma fotinha minha de um show que fiz com o Bob Boladão Burnquist pro Ninja Inimigo lembrar do Tony Hawk's 2. Pô, Bob Burnquist é muito gente fina. Mas enfim, abraço a foto aí na... Cadê a foto? Eu quero ver a foto dele com o Bob. Tu tem e-mail, pô. Tem muito com você. Tem e-mail, nossa, manda nem com a imagem. Não vou mandar, não. Vê sexta-feira quando sair o episódio, então. Justo. Abraço a todos. E, lembrei, meti o pé na bunda da mãe do meu filho porque ela não gostava de jogos de diversão. Muito justo, Caraca, essa é nossa. É um motivo muito válido. Tá bom. Ela deve ter falado assim, não quero que meu filho jogue essas coisas. Aí, pô, pé na bunda, tá certo. Então ele vai jogar quando a guarda for minha. É. Aí acabei ficando com a babá novinha, linda, maravilhosa do meu filho, que mandou muito bem. Que além de tudo isso, ainda gosta de jogos de diversão e corta. Só joga hack and slash. Fui. Caraca, esse B-boy, cara. Cara, trocou a mulher pela babá, porque, pô, ela era uma linda, maravilhosa e gostava de jogos. Eu acho muito justo, cara. Eu faria a mesma coisa. Eu lido esse meio antes, que eu deixei ele por último, cara, porque nada será mais épico que isso. Fala, galera do Hadouken, beleza? Aqui é o Glauber de novamente, uma vez mais, só tô mandando esse meio. Peraí, por que o Glauber não tem nick? Ah, porque você não inventou ainda. Qual é o nick dele? Porra, cara. Vai pensando aí, ao final do e-mail dele, você vai ter que dar um nick pra ele. Eu não quero causar intriga nem nada, só fazer uma observação mesmo, mas eu acho que, na minha opinião de merda, essa non-cigar aí não devia valer, né? Essa música é licenciada pro Tom Hanks, não é bem música de jogo. E eu também quero eliminar essa música porque, pelo menos até agora, a Mary Elizabeth McLean está perdendo. Esses ouvintes estão perdendo juízo, tem que ver isso aí. Era melhor deixar o Soul Blade mesmo. Eu não quero causar intriga nem nada, só fazer uma observação mesmo, ao quadrado, mas o Cavaleiro Conde está fazendo posts melhor que o Lapso. E olha que ele está fazendo isso nos comentários. Parabéns. Mas o Fredão é isso aí. Cara, pra quem não sabe... O Fredão é o Fredão, né, cara? É o moderador dos comentários do Bastante Soco, é o Fredão agora. Eu nem abro mais aquela porra. Eu dei permissão pra ele lá e falei, cara, modera essa porra aí. Mirem-se no exemplo dele. Sempre no exemplo dele. O Fredão é o poder. Aliás, o Fredão nunca gravou podcast com a gente, não? Ele ainda tá meio tímido, assim, mas ele vai... Ele tá peidando. Tá peidando agora pra não peidar na hora. Mas tô marcando pra ele aí. Como tinha dito, apenas pequenas observações, tá bom? Um abraço pros mano, um beijo pras mina, pô, até, cara! E chega, né? 40 minutos. Cara, já sei um nick pro Glauber. Vai. Glauber. Parabéns, Glauber, você foi eternizado pelo Senhor de Realidade, o nickname CS. Porra, gato, para de mexer nessa pilha aí, vai, para. E isso aí, galera, um abraço até semana que vem, o episódio agora, nem sei qual foi, não gravamos ainda, tchau. Tchau, beijo. Não vai ter episódio, só vai ser e-mail, tchau. Já tá bom, quase uma hora de e-mail, tá que passa. Eu ainda tô rindo do Omen. Omen, não. Omen. Tu tá rindo lá do primeiro e-mail ainda. Vou deixar uma commission aqui pro... Não, peraí, misturei inglês com português, errado. Vou deixar uma comissão aqui. Uma comissão não, vou uma encomenda pro Bill Stalker pra ele desenhar um homem super nu. paternidade. Vamos começar um papo aqui, bem interessante, bem cabeça. Um papo nostálgico, uma coisa que... Cara, peraí, para tudo. Antes disso, deixa eu comentar uma parada aqui. Isso é oficialmente um podcast nas coxas e o Fritz não tá aqui. Isso tem que ser anotado nos áudios. Quem disse que isso é nas coxas? Se o Fritz não tá aqui... Cadê a pauta? Cadê a pauta aqui no meu Skype? A pauta tá aqui, pô. Você. A pauta grande. A pauta atrás de você, cara. Exatamente. E a gente vai começar a parir essa pauta agora com você, senhor Eternidade. E por isso... Vai parir, tá beleza. Eu quero que você viaje comigo para os confins da nossa infância e se lembre desse gênero tão precioso. Peraí. Deixa eu colocar os dedos nas têmporas e fechar os olhos, tá? Exatamente. Vamos lá. Concentração. Eu quero que você se lembre. Tá. O gênero beat'em up foi, na sua infância, o jeito mais divertido de se jogar co-op? Definitivamente. E você acha que foi um gênero que marcou a época? Muito foda. Não poderia viver a época do arcade 16-bits sem o beat'em up. Não, eu acho que eu nunca teria ido pra um fliperama na minha vida se não fosse beat'em up, cara. Porque, tipo, tudo bem, eu gostava de jogo de luta, mas eu sempre fui horrível. Eu só fiquei bom depois de grande. Quando eu era moleque, eu era horrível e apanhava. Agora então, se fosse um de co-op, principalmente beat'em up e um pouco mais tarde os jogos de shoot'em up, daqueles tipo House of the Dead. Então, eu queria entender, porque hoje em dia você já explicitou no Scott Pilgrim que você não gosta muito desse gênero nos dias de hoje, né? Então, vamos ainda no passado, eu queria entender o que fazia você ter tanto tesão nesse gênero e o que fazia você ir pro fliperama gastar dinheiro em ficha pra jogar esse jogo, sozinho ou co-op? Cara, primeiro que eu não gastava ficha pra jogar essa porra sozinho, nem fudendo. Era chato jogar sozinho. Pô, eu lembro de jogar dos Simpsons sozinho e do nada aparecia um cara, brotava do chão. Qual é? Posso botar aqui? Bota, cheguei. Aí. Peraí, você não tá confundindo com o Street Fighter, não? Sempre tinha um maluco que aparecia pra roubar sua ficha. Não. Aí, enfiava porrada nele. No co-op é o... e apanhava na vida real só. Beat'em up é o contrário do jogo de luta, porque no jogo de luta, o cara que botava a ficha ali, sem pedir, era um inimigo. É inimigo. Era inimigo, é verdade. Era outro. Quem botava no co-op era brother. No beat'em up, o cara tava ali muitas vezes pra salvar o seu rabo, porque tava na merda. Aí você fala, Porque você era um lixo no jogo e aí vem o maluco e começa a te carregar. Com a Lisa do chicote que era roubado. Não, tu achava que tu tava mandando bem porque escolhi o Bart, porque o Bart era mais descolado e tal. Aí tu tava sentando. Nada mais pior. Aí o cara botava o Homer. Não. Escolhi o Homer. O maluco... Vou na mão, filho da puta. O maluco escolhia a Marge, porque a Marge tinha um aspirador de pó apelado. Ah, pode que era a Marge que era apelada. A Lisa era boa também, mas a Marge era mais apelada. O alcance da Marge era gigante. Ela era o Donatello. Porra, pode crer. Pode que ele era o Donatello apelado, exatamente. Eu queria que você defendesse esse gênero ainda no passado, se não entender. Eu quero que você segure seu coração e fale. Por que que era foda? Cara, no passado eu era muito mais inocente e muito menos exigente com essas paradas. A parada tinha um tipo de diversão que era limitado, no sentido de que, tipo, você não ia pro fliperama todo dia jogar aquela merda, entendeu? O beat'em up, ele no arcade, ele funciona muito bem. Porque você vai lá na parada, você é oprimido, você te perde um milhão de fichas e eventualmente você chega um maluco que bota uma ficha e escolhe a Marge e basicamente te carrega e você zera o jogo. E é um gênero conhecido também por sua dificuldade, porque não existe um beat'em up de arcade que é fácil. Você chega lá com uma ficha, tu zera. A lenda do maluco que zerou um beat'em up com uma ficha, nem vem falar que você fez isso, daí o que eu não acredito. A lenda do maluco que zerou o beat'em up com uma ficha fica nas lendas, né? Eu nunca vi. Depende do beat'em up. Diga. Não, eu nunca zerei com a ficha. Qual? Punisher. Então é mole, né? Não. Esse era difícil, hein, cara? Esse era hard. Eu treinei bastante. É tudo mentira. Ah, ele é asiático, ele é japonês. Verdade, ele é meio asiático, né? Na verdade, eu sou chinês, sabia? Japonês, Vietcong. Não, entrava lá na conferência, no conf da Max, e mudava dificuldade pra level 1. Ah, ele hackeava. Não, fazia isso. Não aprovas. Ele dava porrada no dono do fliperama e roubava ficha. Escolheu o Nick Fury, então. Aí ele falava que foi uma ficha só, porque ele só pagou uma ficha. Você não pode escolher o Nick Fury, só se você colocar no Player 2. Player 2, pô. Ah, mas quando você hackeia a máquina, aí rola. É, tudo hack. Vamos lá, continua, programa. Voltando pro assunto, no fliperama, ele funcionava, assim, o modelo de beat'em up funcionava em fliperama. E depois, você acabava jogando, sei lá, no Super Nintendo ou no emulador, meio que baseado, praticamente, exclusivamente na nostalgia, e, quer dizer, não é exatamente nostalgia, mas em você representar aquela experiência que você tem no arcade, e também no co-op em si, que o co-op, ele é sempre divertido, mesmo que você esteja jogando Hello Kitty, aquela ilha, Adventure Island, sei lá. Hello Kitty Beat'em Up Adventures. De que os jogos começaram a evoluir, eu acho que o beat'em up é o gênero que menos evoluiu. Porque ele, por exemplo, você pega um, sei lá, jogo de plataforma, plataforma. Até hoje em dia, nego faz jogo de plataforma, mas não faz jogo de plataforma qualquer. Se você fizer um jogo de plataforma igual Mario, só que com um gatinho, ninguém vai achar essa porra maneira. O que que nego faz? Nego pega o jogo, aí bota, inclui uns elementos de puzzle, aí bota, sei lá, faz uma parada tipo Limbo, uma parada tipo Braid, sacou? Uma parada mais... que faz um pouco você pensar, não só na narrativa em si, mas também pra você resolver os problemas da parada, entendeu? Mas tem uma coisa que nego faz, às vezes, é tipo, pega um jogo com uma jogabilidade muito simples, muito ultrapassada, e bota a dificuldade no pinto grande travesti gay, assim, creu, man. Tipo, wanna be the guy. Tá, mas também quando você é um jogo merda, que nego, tipo, o jogo só é conhecido porque ele é difícil pra caralho e frustrante. Uhum. Mas o jogo é uma merda em si, como jogo, eu acho. Super Meat Boy, então. Super Meat Boy é um jogo difícil pra caralho. Super Meat Boy, eu não estou bem familiarizado com Super Meat Boy, então eu não opinaria. Você devia, cara. O dia que você jogar, você vai sentir ódio de você mesmo. Uma coisa que eu sei sobre Super Meat Boy é que ele não é um plataformer comum. Ele tem várias sacanagens. Não, tá, mas só tem sacanagem. Só tem sacanagem. Feito pra sacanagem. But Midcraft. Vamos voltar pro beat'em up. Os beat'em ups que a gente tá jogando hoje em dia, eles não são tão diferentes assim do que a gente jogava antes. Exato. No máximo, eles têm um especial do outro, né? É, eles são 3D e nego cisma em adição. Não, peraí. Basicamente, a única diferença do beat'em up hoje em dia é que ele é 3D e que as pessoas colocam, quer dizer, as pessoas, os designers, colocam 1 milhão de combos diferentes que você pode fazer, sendo que no final você só precisa de um pra vencer, sacou? Dois pés no peito, mamiludo pra caralho. Pra mim, 3D foi a merda que fizeram com o beat'em up. Veja o Fighting Force do Nintendo 64. Nossa senhora, que jogo horroroso! Mas o problema... Peraí, aquilo foi um erro. O problema dessa merda toda não é que é uma questão de que o estilo de jogo mudou. O problema é que as temáticas são totalmente diferentes. O que você entendia por beat'em up, a época, ou pelo menos uma grande maioria deles, ou uma grande parcela deles, era aquela porra, aquela briga de rua entre gangue, na porrada, que hoje mudou, porque o máximo que você tem é jogo com espadada, o Devil May Cry, ou uma porra dessa aí qualquer. Desses que se convencionou chamar de Max Slash agora. Agora, aquela ambientação de porradaria de gangue no meio da rua, tipo The Warriors, isso foi pro saco de vez, sacou? E essa que é a culpa do Zeitgeist, né? Na época era assim, era o que vendia, todo mundo curtia esses filmes de porradaria na rua. Exatamente. E hoje em dia, o que você tem? Game of Thrones. Tá, não tem nada a ver com parada, esquece. Caralho. É mesmo. Então, acho que o que se perdeu, sobretudo, foi o espírito urbano da coisa. Não é o estilo de jogo em si, apenas se evoluiu, por assim dizer, ou enfim, se modificou e se tornou uma outra coisa, que é essa porra de visão 3D, que é metade dos jogos hoje em dia são assim. Se for pensar que, sei lá, Devil May Cry é um beat'em up, ou um Musou qualquer um beat'em up, eles têm a mesma perspectiva de visão de um Uncharted, por exemplo, né? Em estilo de posicionamento de jogo. Eu acho que a perspectiva de visão não influencia no estilo de jogo. Ah, não, influencia, mas não nesse caso. Pera, eu tendo a, quando falo de beat'em up e hack and slash, eu tendo a dizer que são duas coisas diferentes. O beat'em up, pra mim, sempre foi o Tartarugas Ninja, o Double Dragon, Castle Crashers, aquele do Sailor Moon. Jogava aqui. Como é hack and slash? Oi, e o hack and slash pra mim era quando você pega nessa era mais 3D, que você tinha várias armas diferentes num ambiente 3D, que já fazia mais sentido. Quando você tinha um PlayStation 2 assim, aquilo lá pra mim ficou convencionado como hack and slash. Cara, mas por exemplo, volta um pouco pros anos 90, 80. O que que era que você chamava de um hack and slash lá? É tipo, Shinobi, alguma coisa assim? Pois é, se for assim, né? Se você pensar a diferença em termos de gameplay do Ninja Gaiden pra um, sei lá, não tô pensando agora em um exemplo de um... Ninja Gaiden era um jogo de plataforma naquela época, você não falava que Ninja Gaiden era um beat'em up. Ninja Gaiden não era porrada, Ninja Gaiden só tinha um quer boss. Quer ver um exemplo bom antigo do que o Killer Alice quer dizer? É o Batman Returns do Super Nintendo, você lembra desse jogo? Sim. Mas o Batman Returns era soco na cara, só que você tinha mais armas pra fazer sacanagem, mas tinha muito soco na cara. Mas era andar pra frente, soco na cara, não tinha co-op, foda-se. Você anda numa direção só. Não, a questão não é o co-op ou falta de co-op, o Final Fight 1 pra Super Nintendo não tem co-op nenhum. É. Também. É, mas a grande questão é essa coisa de você não se movimentar em mais de um eixo. Você movimenta num eixo só. O Shinobi, por exemplo, né? Verdade, o Ninja verdade. Gaiden. Movimenta em um eixo. O Batman e Robin Adventures, por exemplo. Ele é, pra mim, um jogo de plataforma. Você um eixo só. Pra resolver um eixo só. Mas ele não se configura como beat'em up. O beat'em up, eu acho que tem características que são intrínsecas a ele, que eu tô achando agora dificuldade em expressar quais são essas características, por ser muito próximo. Frango no chão. Pô, apertar B, atirar e perder vida. Certo, tem que ter especialzinho, tem que vir inimigo, vários inimigos na tela de cada um de um lado. Você tem não. Cano no chão, tem que ter frango no barril. Mas se eu te engano, no Batman Robin tinha inimigo dos dois lados, não tinha, não? Tá, talvez. Uma coisa muito característica. Batman Robin eles podiam te cercar, mas não era tanto assim. Uma coisa muito característica do beat'em up, primeiro que você não tem só de duas direções, frente e trás, pra andar. Você pode subir e descer um pouquinho. Um eixo. É, o cenário é como se fosse um pouquinho diagonal ali. É, se você pensar nisso, é tipo a diferença que faz é muquiana. É, eu acho assim, por exemplo, eu do jeito que vocês estão falando aqui, aquele Power Rangers clássico que eu sempre achei que era um beat'em up, ele não é, então. Mas não é, aquela pra mim é. Aquele jogo não é uma merda e vai se fuder lá, porque o jogo é muito foda. Aquele Power Rangers que já tinha o Ranger verde com a roupa branca? É, não, é aquele não, que... Não, esse é o The Movie. Esse é o The Movie. O The Movie é bom. É aquele que você entra no meio, você começa metade da fase como bunda e no meio da fase você... Ah, tô ligado. Peraí, mas ele não era dois eixos, não? Ele era... Nossa! Ele é só... Era inimigo que cercava assim. Ele... Você só podia subir. Minhas memórias me dá, hein? Porque esse gênero, bem ou mal, o hack and slash praticamente morreu, né? Você vê alguns jogos hoje em dia... Calma. O hack and slash 2D, assim, de andar pra frente, pra trás e bater, eu não tô vendo muita gente animada e joga... Tipo, por exemplo, tem um jogo que eu gosto muito, que chama Muramasa da Demon Blade. Ah, boa. Escuto muito, é legal. Eu escuto muita gente falar mal desse jogo, no quesito que é um jogo muito repetitivo, sem muita coisa pra fazer. É, porque é o mesmo problema desse jogo. Jogos hack and slash, aí pra frente, pra trás e bater, ponto. O jogo que tem uma... Muramasa não era que nem o Odin Sphere, não? Ah. Porque o Odin Sphere tinha essa repetição toda, mas tinha aquela parte colecionista japonesa, que era ficar fazendo as receitas lá e completar o livrinho de receitas. É, mas aí é pro cara, mas o Odin Sphere é mais de Gaia. Aquele, o Haganer do Super Nintendo, é andar pra um lado e pro outro e bater, e é fantástico, assim, não, não cansa. Entendi. Então é questão do jogo ser mal feito ou bem feito. Isso aí, né? É, Tetris é a coisa mais simples do mundo, e se for bem feito é excelente. Então, o problema é que esse Muramasa é mal feito. Pronto, acabou. Não é questão de... Eu não achei de ele ser... mal feito, não. Eu me divirto, eu gostei dele. Ah, não, não sei. Eu nunca vi. Eu tô indo pela opinião aí que vocês falaram, que não sei quem falou que é muito ruim, etc. Não, com a qual a gente não concorda. Ah, se eu não me engano, foi até lá no Super Controle, quando a gente participou do episódio final do ano, eu comentei sobre Muramasa, Demon Blade, falaram que, em geral, o negócio tava ruim. Ah, então quem falou é viado, hein? mais um exemplo. Fica a dica. Mais um exemplo de que o Hack and Slash não morreu. Metal Gear Solid Rise. Quer dizer, Metal Gear Rising, que não tem mais história. Ah, peraí, não, mas... Peraí, para, tu não é merda, porra. Ninguém falou que essa porra do gênero morreu. Esse gênero é o que tá em voga hoje, pô. Tem 15 mil jogos por ano nessa merda. Esse ano... Em voga é uma barba forte, mas sim. É, Twitter é essa palavra. Só esse ano já saiu God of War e esse Metal Gear Rising e o Devil May Cry, pô. Já saíram 3 esse ano, sim. Nem marco. O que eu tô falando é da tela 2D mesmo, você andando... É, o Shinobi. O Shank é o jogo que eu consigo me lembrar desse estilo, que faz sucesso hoje em dia. O próprio, aquele... Como é que é o nome do ninja? Mark of the Ninja. Marco dos Ninja. É, do pessoal do Shank. Bem, beat'em up deu uma morrida foda aí na época dos 32-bit, né, e tal. E hoje em dia a galera tá tentando reviver esse gênero. O meu grande problema com beat'em up é que sempre foi característico. Mas peraí. O que você quer dizer com que estão tentando reviver? Ué, Double Dragon, Neon, ou aquele não, Dragon's Crown... Tá bom, cara, isso não significa que estão tentando... Tá, Dragon's Crown, tudo bem. Mas isso não significa que estão tentando reviver. Significa que hoje em dia você só a indústria de jogos tá virando indústria de filmes, né? Não, tem o Dungeons and Dragons que estão refazendo. É, vai ter o relacionamento. Eles estão emulando só. É, aí a gente entra no outro aspecto, tá? Uma parte dessa morte do gênero passa pela morte das franquias que eram características do gênero. Final Fight teve aquele jogo de PlayStation 2, mas que não deu certo. Streetwise e ficou por aí mesmo. O Streets of Rage morreu lá no 3 com Mega Drive e nunca mais. Não teve pra Dreamcast, não teve pra Saturno, não teve. Morreu. Até tentaram, mas nunca decolou, deu sabe por quê. O Battletoads... Ah, e aí, quando você surge aquela oportunidade de fazer outro Streets of Rage, que era aquele Beats of Rage, né? Vem nego e fala, pô, peraí, a parada é nossa, morre aí essa porra. É, tudo bem, eu respeito essa opinião, mas assim, é foda é você falar não faça porque é meu e não fazer também, né? Então, é tipo, né, não usa não, mas também não vou usar. Cara, que essa porra fique no lixo e seja esquecido. Então, Final Fight, Battletoads, Streets of Rage, Golden Axe, Capitão Comando é pior ainda. Não, Capitão Comando não é bem franquia porque nunca saiu do primeiro. Pois é. Então, tem vários jogos que não saíram no primeiro, tipo Cadillacs and Dinosaurs. Não, esse aí não podia porque o dono morreu, né? Ah. Esse precisa também, né? Esse é perfeito. Já tem um lá, serve até hoje. Esse não precisa. É, ele conta a história toda, né? É, o Dungeons and Dragons também. Então, o King of Dragons, uma porrada de jogos, cara. E eles... Então, como essas franquias foram morrendo e as produtoras não foram se preocupando, a Sega talvez seja o melhor exemplo, porque tem várias delas, Golden Axe, Streets of Rage, e aí a gente pode até extrapolar pra começar a falar de outros estilos que morreram também, como a gente falou do hack slash em 2D, ou do shoot 'em up em 2D, porque Gunstar Heroes também foi pro saco, embora tenha tido no GBA. Contra Hard Corps. É, eu tenho... Tem um novo Contra, o Hard Corps Uprising, que é maneiro pra caralho. Difícil, mas muito chegou outro dia aqui pra jogar. Mas... A gente... Nossa, que jogo fodido, moleque. Dá pra gente jogar online essa porra. Puta, não tô que vendo a gente pariu. Jogar. Vamos jogar hoje, depois da gravação, então. Caralho, cara, tem que fazer a apresentação. Cala a boca! Imagine, por exemplo, o que aconteceria se amanhã, tá, tivessem no mesmo avião o Stallone, o Schwarzenegger, o Bruce Willis, o Jason Statham, o Jet Li... O elenco do Mercenários, tá? Pra resumir. O elenco do Mercenários tá no avião e o avião cai. Acabou o filme de ação. Não tem mais, né? Tem o Vin Diesel. A Nego não vê. Tem coragem de fazer. The Rock, suponha que o Vin Diesel e o The Rock tivessem no avião também. Aí fudeu. Aí caiu o avião. Aí acabou. Acabou o gênero. Acabou o gênero, né? Não, cara, vai nascer de novo, cara. Vai demorar alguns anos, mas vai nascer de novo. É o que eu espero. Vai demorar alguns anos, mas talvez... O Jason Smith. E do mesmo jeito, entendeu? As franquias, essas franquias do AAA morreram todas, quase que ao mesmo tempo, num mudar de geração aí, de 16 pra 32, cara, por exemplo. Mas vamos analisar, por que que elas morreram? Será que foi por uma falta de atualização decente? Da aí que eu tenho uma teoria, e eu queria saber se vocês concordam ou discordam. Pra mim, a morte dos beat'em ups tá... Então, beleza, é isso, acabou o podcast, valeu. É, eu concordo, falou, velho. Pra mim, a morte dos beat'em ups tá diretamente ligada ao declínio dos arcades. Porque pra mim, beat'em up é um jogo que foi criado e concebido para os arcades. Por quê? Ele tem uma dificuldade elevada pra você gastar ficha lá e pra você zerar ser uma conquista. O gameplay, ele é um pouco repetitivo. Sim. Que é ruim pra replayability. Já não concordo. Pelo seguinte. Eu também não concordo, não. Se fosse assim, Final Fight 2 e 3, não teria... Tá, põe pra fora aí. Por exemplo, Final Fight 2 e 3 são só de caseiro, tá? Uhum. Um exemplo. E outra coisa... Eu entendo. E nessa época ainda bombava os arcades. Eu tô falando, na época de 32-bits, os arcades começaram a morrer. E o que me surpreende é que você parou de ter essa fabricação de jogos frustrantes, que você tem que morrer várias vezes e gastar ficha e zerar. Começou a ter uma série de jogos mais diretamente feitos pra jogar em casa. São aqueles, continua infinito... Tá, mas olha só, a geração 32-bits começa ali em 95, tá? 95 já rolava, que o PlayStation em 94. Então vamos pegar em 96, 97. E vamos pegar outro estilo de jogo que é basicamente fomentado por arcade ou de luta. Que passou por um período aí meio ruim, ficou meio morto, já voltou, tá normal, tá? É, embora, enfim, não, mas tá normal. Mas o jogo de luta no arcade... Funciona. O jogo de luta no arcade, ele tem um propósito bem diferente de um beat'em up ou um shoot'em up. Por exemplo, você joga Metal Slug, você vai morrer várias vezes, vai gastar ficha e seu brother vai morrer contigo. No jogo de luta, a diversão tá entre você jogar o contra. E o contra, um ao outro, você ainda joga dentro de casa. Sim. A Come é muito mais... Ué, por que você não joga dentro de casa, você e o seu amiguinho? Eu não entendo. Porque o fato de você ter fichas infinitas ou continues infinitos e a forma como esses adventures mudaram o seu estilo de jogo, o desafio do beat'em up caiu. Então ficou uma coisa mais... Por mais que eu goste de jogar Scott Pilgrim e goste de jogar Castle Crashers, foram jogos que conseguiram se adaptar, na minha opinião. Mas a grande maioria não conseguiu se adaptar porque eles são baseados em poucos continues, em ficha, no dinheiro que você tem pra jogar, o quão longe você consegue ir e na habilidade que você tem pra ir conseguir chegar no final gastando menos, tá ligado? Mas você foda-se, bota o troféu, ganhou com uma ficha só, ganhou em 10 minutos em vez de 2 horas. Ah, mas isso não afeta todo o público, só que eu, por exemplo, tô cagando pra isso. Eu também tô cagando pro fato de ter ficha infinita ou não ter, eu vou jogar assim mesmo, entendeu? Então, cara, eu não, toda semana eu tô olhando lá pra ver em que nível que o Ninja Inimigo tá na PSN. Ah, viadinho, muito bem. Meu pau é maior que o seu. Que stalker, só de sacanagem, agora eu vou platinar todos os jogos aqui, porque nenhum eu platinei, só platinei um, tá fudido. Eu vou te pedir então, ô Kilerato. Eu sou desempregado, tá fudido. Um amigo meu. Fantástico competitivo forte. Vou te pedir pra adicionar um amigo meu, que ele é level, sei lá, ele tá nível tipo japonês aí. O pau dele é maior que o seu, embora seja japonês, né? Esquisito. Mas... Tá. É que o pau eletrônico, ele é inversamente proporcional ao pau físico. Sim, exatamente. Exatamente. Porra! Né? Eu tô na média! Muito bom. Eu tô acima da média, né? Meu nível na PSN é 7, né? Então eu tô bem agalando ali já. Muito bom. Puta que pariu. Eu não vejo problema, essa porra se adapta pra caseiro. Foda-se, dá o seu jeito, entendeu? Você não precisa deixar o gênero morrer por causa disso. Ninguém deixa de jogar o Dark Souls porque ele é difícil pra caralho, ou tem que continuar infinito. Mas o Dark Souls, ele conseguiu instituir nessa geração um jeito de você jogar com dificuldade absurda. É você ter medo de morrer porque você vai ter que fazer muita coisa de novo. Óbvio que você não vai fazer o jogo todo de novo, porque os jogos hoje são feitos pra você zerar em, sei lá, em média, 13 horas, 14 horas, você joga e zera. Imagina que você tá com 13 horas de jogo, num jogo que dura 14, você morre e vai ter que jogar 13 horas de novo. Isso não existe. Não, mas você tá forçando, não é isso tudo também no Demon Souls, cara. Exatamente, o que eu tô falando, Demon Souls, ele conseguiu fazer isso direito. Como é que ele fez? Assim. Você tem, tipo, uns checkpoints muito espaçados. Então, sim, quando você morre... Aí você perde todo o seu XP. É, a fogueirinha. É, você perde seu XP, você perde muita coisa. E ele conseguiu implementar isso de uma forma bem no escopo do jogo dele. E é uma coisa que não é qualquer jogo que consegue fazer. Os beat'em up, geralmente, a dificuldade é meio estúpida. É tipo, ah, o cara dá muito dano, o cara tem muito life. O Demon Souls, ele tem uma dificuldade inteligente que te deixa, tipo, andando na ponta dos pés, tá ligado? Inteligente mais ou menos, né? Se vira uma esquina, tem uma bola rolando, que se você não tivesse ali antes, você não ia saber e morre. Não, mas é que é a parada. Você pode... Tem coisas que são tentativas e erros, sim. Mas também tem a parada de você poder ler a parada no chão. Você pode andar, tipo... Eu, por exemplo, quando eu jogava o Demon Souls 1, eu andava com o escudo sempre na frente, andando muito devagar, assim. Então eu ficava sempre preparado pra qualquer merda. Então quando a bola caía da escada, eu já desviava, sacou? Todo beat'em up tem power-up. Essa porra de power-up, todo jogo quase tem. Uhum. Se você faz a molda essa porra pra você perder power-ups, e tipo Metal Slug é assim. Morreu, perdeu seu power-up. Faz essa porra, entendeu? No próprio Hardcore. O Hardcore Uprising, ele é assim. Você pega o power-up no chão, tomou um teco, perdeu. Chora. Contra, né? Contra é assim. Uhum. Então, mas o Uprising, ele chegou a botar vida, e depois você aprimora seu personagem comprando vida no modo Uprising. Ele trouxe umas coisas... É, começa a institucionalizar RPG na porra do jogo. Dá pra fazer isso com... Até FIFA tem RPG, porra. O que beat'em up não vai ter? O Scott Pilgrim e o Castle Crashers. Scott Pilgrim não inovou em nada, porque ele é todo baseado do aquele River City Ransom. É, mas é ruim? Não, ótimo, cara. Então, tá perfeito aquilo lá. O Rising, sim. Perfeito, aquela porra daquele jogo é mal feito pra caralho. Mas é... Ah, cara, é só que é Flash. Exatamente. Não, o jogo é mal feito mesmo. Mas... a culpa não é do Flash, não. A culpa é da Ubisoft. Então o jogo é bom, é um estilo. O problema é o seguinte, a gente tá discutindo um estilo que existe desde 89, 87, né? Double Dragon, sei lá, 87. Não, então tem 26 anos, tá? O estilo. Então já tá consolidado. Já tem tudo ali que dá pra fazer. Não vai ser muito diferente daquilo. Você muda uma coisa ou outra e você adapta e você evolui pra outros subgêneros, como o Musou, ou esses hack and slash de hoje em dia, e perspectiva 3D, igual o Devil May Cry, etc. Mas você não precisa jogar tudo que você tinha fora, as franquias no caso, pra você fazer coisas completamente novas. Ainda mais hoje em dia, que a gente tá com um filão de nostalgia absurdo. Mas os caras, em vez de aproveitarem isso do jeito correto, como fizeram com o Double Dragon, por exemplo, eles fazem com porte. Tem porte de Streets of Rage pra tudo quanto é sistema hoje em dia existente. Tem na PSN, na Live, no Steam, pra iOS, daqui a pouco vai ser pra Android também. Tem uma coisa que é pior do que porte, na minha opinião. É quando eles pegam o Tartarugas Ninjas e zoam. Caralho, cara. O Tartarugas Ninja é o 4, né? Pior caso. Aliás, por falar nisso, a Ubisoft tá fazendo um Tartaruga Ninja novo, mas é baseado naquele desenho da Nickelodeon. Se eu fosse vocês, eu já esperava um cocô atômico. Nossa, o último jogo Tartarugas Ninja de maneiro que eu joguei é um tipo Smash Brothers que tem pra Wii, que é divertido. Smash Up? Isso. Ah, Smash Up é bom pra caralho. Uhum. Então, apesar de que o meu era de PlayStation 2, era capado. Vou dar um exemplo aqui que não tem muito a ver, mas encaixa, tá? Há alguns anos, talvez tenha sido 2008, saiu um jogo de Simpsons que era meio Musou, hack and slash, enfim, mas não é nada disso que... Caralho, imagina um Musou de Simpsons. Ia ser foda. Eu jogava demais. Vão todos tomar no cu. Era aquele Simpsons meio sandbox, né? The Simpsons Game, 2007. Então pra PSP, você joga com o Homer só, é tipo um sonho do Homer mesmo, tem um mundo lá de doce. Não ficou grande coisa não, o jogo, né? Mas funciona legal. E Simpsons é uma franquia que não tem nada a ver com videogame, necessariamente, mas que é uma franquia que te remete, quando você pensa em videogame, àquele jogo de arcade. Então, de certa forma, é uma adaptação de um jogo de beat'em up pra Simpsons, se adequando a essas novos paradigmas aí de se fazer jogo desse tipo de andar e bater. Mas aí vem uma diferença, né? É porque Simpsons tiveram poucos jogos já iradíssimos. Realmente, Art vs Space Mutantes, cara, era muito foda. Era maneiro, mas tinha uns bons, mas você lembra basicamente daquele beat'em up. Não é que nem, sei lá, jogo do Mickey. Pensa no Mickey. Mickey teve uma porrada de jogo maneiro, né? Uma porrada. Eu acho que o personagem fala assim, nem gostam do Mickey, mas os jogos eram animais. Agora, da Cap. É, também. Esse Lost Illusion era animal. Pô, Lost Illusion era legal, mas ele era, sei lá, esquisito. Cuidado. Te odeio. Ah, não, com certeza. Mas a gente tava falando aqui do... Você tem o exemplo dos Astros monstros de ação se morressem, acabarem o gênero, né? Mas aí volta com o Jaden Smith. Poderia voltar daqui a 10 anos também com um ator asiático qualquer desse, né? O cara Tong Bak, por exemplo, né? Uhum. Poderia voltar ligado. Sim. Ele tá meio velho já, não rola. Não, é, foi um exemplo ruim. Ah, exemplo. Rola sim, ele é asiático, ele não parece ser velho. Então, assim, do mesmo jeito que morreu o triplo A do Beat'em Up, pode ser que daqui a uns anos comece a voltar com um jogo independente. Já tá voltando, inclusive. Vai aparecendo aos poucos aí, estão aparecendo uns. Daqui a pouco aparece um aí que vira a mania da galera. Por acaso pode ser o do Baixo Fensoco no futuro. E retoma a porra do gênero como um todo. Então, tem até o tormento aí que tá sendo feito, né? Agora pensar nos dias de hoje, nos beat'em ups que a gente tem hoje em dia. Vou aproveitar aqui o Senhor da Eternidade, que tem um pouquinho de pé atrás com esse estilo de jogo. Jogou Castle Crashers, jogou Scott Pilgrim, não sei se jogou Double Dragon Neon, mas deveria jogar, porque é de graça. Não joguei, mas deveria jogar. Exato, bem divertido. Eu queria saber a sua opinião sobre esses jogos, o que você lamenta deles? O que eu lamento deles é que eles se baseiam puramente em nostalgia e não trazem nada de novo. É bem discutível isso, cara. Eles implementam coisas de novo. Quantos beat'em ups você tinha antigamente, fora, sei lá, Dungeons and Dragons, que é o único que eu consigo lembrar agora, e acho que nem tinha isso tem... Tinha elementos de RPG? Elementos de RPG, level up, coisas assim. Battle Circuit, mas acho que esse vocês não jogaram. Eu não joguei. Não, sei qual é. Tem, mas assim, era um pouco, e isso não é, realmente acho que não é nada assim tão absolutamente inovador, você colocar RPG. Enfim, acho que seria mais inovador colocar, vou dar um palpite bem babaca aqui, tá? Por exemplo, se você lembra de jogo de música, que é uma coisa completamente nada a ver. Caralho. Tá? E acho que... É, mas aí eu acho que também é experimental demais, talvez. A Movie foi isso, cara. Era um jogo de luta com dança. Que aquilo era um jogo de luta. Uhum. Mas jogo de luta, é. Jogo de luta é disfarçado. Eu acho que isso faz parte de uma coisa maior que a gente pode pensar, que é, tipo, mecânicas diferenciadas, né? Coisas que te levam a querer experimentar. E isso vale a pena quando você tem... Quando você faz um jogo em que, obviamente, uma coisa que caracteriza, pelo menos pra mim, um beat'em up legal é você ter mais de um personagem pra jogar. E, normalmente, antigamente, todos os personagens eram quase iguais. Aí você vem... Ah, o Hagar, ele era mais forte, a Maki era mais ágil. Não, o Double Dragon era melhor, tinha um que era azul, outro que era vermelho. Exato. Eu acho que varia quando você faz personagens bem diferentes mesmo, saca? Então, por exemplo, tá, vou dar o meu exemplo aqui. O jogo do Baixo Fensoco, que eu tô tendo documento em Word, então tem mais de 0%. Os personagens, eu havia pensado neles... Tem a Game Design Documents aí, pronto. É, dei mole. Eles foram pensados seguindo uma lógica de, pasmem, tá vindo de mim, uma lógica de MOBA, que cada personagem tem uma tipo uma classe, né? Diferenciada. D&D é um pouco assim também, não é nada tão absurdo não. Mas se você pensa, por exemplo, que tem personagens no beat'em up que o cara seria tanque, o outro ia ser, sei lá, healer, não é o caso, porque talvez não se aplique. Mas um é tanque, outro é healer e outro é qualquer merda assim, tá? Isso já dá uma diferença. Como é suporte, melhor pensar assim. Suporte. Vamos pegar um exemplo mais simples, né, que não é beat'em up, mas por exemplo, Mega Man X4. Jogar com Mega Man é uma coisa, jogar com Zero é outra coisa, tá? Então seria algo assim, você bota num beat'em up um cara que ataca de longe, outro que só ataca de perto. É, e mistura coisas desse tipo. Foge um pouco daquela coisa de, o Hagar é lento e o Gai é rápido. Mas os dois batem igual, entendeu? Tem uma coisa nesse Hard Corps Uprising que é muito maneiro, que é um personagem, infelizmente, que é DLC, mas que ele é um personagem diferente de todos os outros. Exatamente. Ele é um shoot'em up, tipo Contra, em que você tem uma metralhadora e fica tirando. Esse personagem simplesmente não usa armas de fogo. É uma samurai bolada, Peitors, que usa a espada dela e só isso, né? Corta todo mundo. Cara, ela é muito dano, cara. Ela é muito foda. Tem que saber jogar muito com ela. É muito foda. É um personagem diferente. Ela é um papelzinho. Mesmo no modo onde você tem life, ela perde dois com uma porrada, onde outros perderiam só um. É um personagem diferente, entendeu? Naquele mundo ali. Os personagens básicos. Você tem a mulher que atira e o cara que atira. Você tem a diferença entre um e outro, o quê? Ah, um é mais rápido, o outro é mais resistente. Foda-se. É legal você fazer uma jogabilidade que se destaque, entendeu? Uma coisa que faz... Primeiro, que te incentive a jogar em grupo, tempo, que é uma coisa importante. Você vê, Scott Pilgrim ou Castle Crashers. Castle Crashers você tem 200 mil personagens. Quase todos muito, muito iguais. Quase todos muito parecidos. Você tem a mudança entre, sei lá, a magia deles, que é o raiozinho, ou o gelo, ou o veneno. E foda-se, é isso, né? Você tem a mudança dos atributos dele, mas tô falando, faz uma coisa bem diferente. Faz um cara que ele só atira, outro que só bate. Faz um que ele usa só magia, entendeu? Coisas que incentivem você a jogar várias vezes, cada um com um personagem diferente, jogar entre, com os amigos, montar estratégias. Isso é uma coisa que também você tem no beat'em up, né? Estratégia. E que você possibilite caminhos diferentes no jogo de acordo com os personagens que você escolheu, com decisões que você tomou. Mesmo que seja coisa simples, tem esboço disso, por exemplo, no Final Fight 3. Uhum. Se você quebrar o ponto de ônibus lá no terceiro cenário, se não me engano, você vai por um caminho, se não quebrar o ponto de ônibus, você vai por outro. Uhum. Você vai pegar o busão. Vai pegar o ônibus. O Shadows of Mystara também, e o Tower of Doom também. Tinha opções de você escolher por um caminho ou ir por outro. E tem caminho que é melhor você ter personagem de magia ou não. Então, esse tipo de coisa falta. Isso falta e isso pode ser evoluído pro beat'em up. Porque ele realmente... Streets of Rage 3 já tinha isso, porque tinha as fases que você podia. Mas na verdade, a gente ainda não falou disso, o primeiro jogo com elemento de RPG, de porradinha, desse assim, foi o Final Fight de NES, cara. Ah, aquele... Seu personagem evolui. Aquele Chibi? Mighty Final Fight, né? Mighty Final Fight. Seu personagem evolui quando apanha e quando bate. Pô, mas aqueles de arcade do D&D já não tinham sido lançados nessa época? Não tinha. Os jogos de D&D são 95, 96, por aí. O Mighty Final Fight saiu... 95. Talvez, né? Por aí. E o Mighty Final Fight é lá do começão ainda, 89, 90, não, talvez. Não, Mighty Final Fight ele é 92, cara, por aí. Então já é final disso de Nintendinho, hein? Aí, bom, lembrava, não. Já foi, acho que foi o último título da Capcom pro Nintendinho. Eu vou parando pra pensar nos jogos antigos e eu percebo que eles eram baseados na dificuldade mesmo. Você pensa em Golden Axe, cara. Golden Axe era um jogo que era impossível você zerar sem tomar uma porrada, por exemplo. Porque era um momento que era impossível você não tomar uma porrada. Impossível é uma palavra forte. Porra, cara. É improvável. É, tende quando você pega o X e tende ele ao infinito. É. Isso, é o limite. Golden Axe era um jogo divertido porque tinha umas coisas diferentes, né? Você tinha montaria. O primeiro jogo que eu lembro que você tinha mount, né? Você podia derrubar o inimigo do dinossauro lá e montar ele, cuspir fogo. Os dragõezinhos. Bicho... Chicken leg. Não, chicken leg não, gatinho do Golden Axe. Então, que gatinho, cara? Onde é que aquilo parece um gato? É um felino, todo mundo sabe disso, cara. Cala a boca, Dag. Você tá muito louco. Agora. Ele tem cara de frango. Um jogo que eu me lembro que se destacou por esses personagens serem diferentes foi o Alien vs Predator. E porque você tinha o humano, a mulher e o homem, eles eram parecidos, mas você tinha a Kurosawa. Do Predador, que era diferente da merda toda. Não, isso. A Kurosawa era diferente da uhum. Ela era bem diferente também. Agora, o grande lance era ter personagens com funções reduzidas, tipo o Schiffer, que não podia pular. Uhum. Que ele era muito pesado. Ele dava dash. Isso é coisa pequena, mas eu acho genial, sabe? Não, eu concordo. Assim como o Shadow Over Mystara, o do Dungeons and Dragons, você tem vários personagens ali bem diferentes um do outro. Por mais que ainda tenha aquela limitação da jogabilidade na época, que era andar e bater, todos batiam. Até o maguinho dava cajadada lá. Cabra! O problema é que ele não dava combo, né? É, exato. Magos D&D pode bater também. Pô, exatamente, o que o Davi falou, não dava combo. Um D4 menos Over um Mystara, de dano. É um cajado leve. O Shadow Over Mystara foi um desses últimos beat'em ups mais clássicos que saiu. Não à toa, ele é também talvez um dos mais evoluídos, né? Se não o melhor. Eu digo assim, não é meu preferido, mas falando pra analisar, ele é um dos melhores, se não o melhor. Eu acho ele genial, cara. Eu acho ele e o Cadillac Dinosaurs, eu acho os melhores. Uhum. Agora, ele sai ali meio que na morte, né? Saiu pra Saturno ainda depois, né? Foi naquela época. Oh. E depois não teve mais, né? Não lembro de mais nada relevante depois daquilo. Ali morreu, né? E ele tava num caminho muito bom. Porra, os caras davam Shoryuken. O guerreiro e o clérigo davam Shoryuken. Mas aí é que eu digo de novo. Isso é porque vocês não jogaram Battle Circuit. Não, Battle Circuit não é antes, o Daigo. Não, ele é o último. Ah, eu lembrava dele ser antes, Battle Circuit. Mas o Battle Circuit também é legal porque ele tem aquele figurino distópico dele, né? Que é completamente diferente do Shadow Over Mystara. E também tem bastante personagem. Tem menos, né? São 5 só. O Shadow são 6, né? Que é coisa pra caralho pro beat'em up. Mas ele é diferentão. Ele tem pra Saturno também, o Battle Circuit? Não, ele é o único que nunca foi portado. É, porque eu só lembro dele em fliperama. Mas também não tem, acho que não tem nem americano nessa porra, né? Só... Não, tem só europeu. Só tem europeu. E ele é maneirão, assim. E os personagens são bem diferentes, por exemplo, também. Tem uma mulher felina e tem um maluco topetudo bizarro que parece um Capitão Comando. filho do Capitão Comando. Parece o Capitão Comando Júnior, o protagonista do... tem um porra, tem um cara que parece o Elvis Presley, tem um porra, o garoto no Chocobo. Tem uns personagens maneiros, assim, e é da Capcom também, que é, ao lado da Konami, a empresa que mais soube trabalhar esse gênero. O gênero. Inclusive, as mãos ali. No Ultimate Marvel 3, a Felicia, se não me engano, tem uma roupa que é a... É a roupa de Battle Circuit, tem a roupa da Circuit. Maneiro. Yellow Beast. É uma Felicia meio laranjada, assim. Então, é um jogo maneiro pra caramba também, cara. Mas, por algum motivo, essa porra morreu, entendeu? E é uma parada que eu não entendo. É, tem umas coisas muito maneiras nesse jogo, que, por exemplo, o cara dá um especial que é um rajadão. Fica tipo o Hyper Mega Man. Ele dá um Hyper Mega Man, assim. Um Proton Cannon no jogo de... Tá ligado? No jogo de... Então, tem essas nuances, assim, que aproximam o estilo do beat'em up de outros estilos, como jogo de luta, por exemplo, que tornam um negócio muito maneiro, mas que infelizmente se perderam com o tempo. Imagine você, por exemplo, que você tivesse um Final Fight, que você anda lá a fase inteira com o Cold, ou o Kai, ou o Hagar, etc. Mas chega na hora do chefão, é um jogo de luta, tipo Street Fighter, sacou? Uhum. Você já deixa uma parada completamente diferente. E esse tipo de Saga. Esse tipo de coisa Magin pode saga. Ser utilizado. Faz isso. Esse tipo de coisa poderia ser utilizado com um revival, assim, do estilo. Mas eu acho que passa muito mais por aquilo que a gente falou, que é da morte das franquias, do que qualquer outra coisa, né? Porque o beat'em up em si, eu não sinto tanta falta, porque eu posso pegar Scott Pilgrim, ou Double Dragon, ou Castle Crasher e jogar. O que eu sinto falta é de ter um Final Fight novo, ou um Streets of Rage novo, sobretudo esses dois, né? Mas personagens também. Exatamente. Mas tanto apego pelos personagens, apesar de a história ser praticamente relevante. É exatamente isso que eu ia falar. E eu mas acho pode que, passar a ser, né? Exatamente o que eu ia falar. Eu acho que, parando pra ver todos os beat'em ups que a gente tem nessa geração, e muitos dos beat'em ups que passaram, uma coisa que é característica da série, do gênero, é uma história fraca, né? Você pode ter uma história por trás, um universo inteiro ali. Tanto é que em Final Fight você tem um universo ali, jogo de RPG, o cacete, você tem eles indo pro mundo do Street Fighter. Agora, você tem aquela porra ali e pronto. Durante o jogo, você não vê nada de história, você não tem quase diálogo sendo falado, você tá faltando um pouquinho de cutscene, umas coisinhas que... O diálogo mesmo só foi aparecer no segundo jogo e ele é ínfimo. É. Seria muito simples fazer isso, né? O próprio Shadow Over Mystara, no final da primeira fase, você encontra umas pessoas e você fala com as pessoas, né? Uhum. Tudo bem que aí é um jogo de RPG e ele tinha por obrigação moral ter esse caráter mais implementado. Uhum. Né? Mas funcionaria pra qualquer outro. Imagine que você tá jogando Final Fight, por exemplo, né? E no final da primeira fase... No final da primeira fase, encontra o irmão do Cold lá caído no chão e fala com ele: porra, o que aconteceu, filho da puta? Ah, Mad Gear, não sei o que, rolento. Sim, tipo Mega Man X, saca? Sim. Exatamente, Mega Man. Agora, tem uma coisa que eu acho legal no Streetwise, apesar do jogo ser ruim. Assim, a jogabilidade não é, mas o jogo como um todo acaba sendo ruim. Mas é legal por conta de um sisteminha de respeito que você tem. Isso, Se você trata bem as pessoas da sua vizinhança, eles te dão dinheiro, eles vêm te ajudar se você precisa. Tem um sistema de respeito. Isso é legal e os personagens falam com você. Mesmo que a maioria das coisas seja para as pregadas, tipo, porra, tu tá fodão hoje, hein, Caio? Ou então um viado da vizinhança falando, tu tá gostoso. Coisas assim. Sistema de moral em jogo é uma das coisas mais maneiras que nego pode fazer, assim. Concordo. Sistema de escolhas. Imagina que legal num beat'em up, você tá lutando contra os inimigos que estão ali e um monte de civil correndo desesperado na rua. E, como todo mundo sabe, uma característica muito importante do beat'em up é o friendly fire, né? Imagina que legal você ter que derrotar os inimigos sem bater nos civis. Quanto mais você bate nos civis, mais escroto você vai ser visto. Exemplo do sistema de respeito também, tem um Batman de PlayStation 2, se não me engano, que é baseado no Begins, que tem o sistema de medo, de você deixar os inimigos com medo. E o Justiceiro depois teve isso também, o jogo do filme. Uhum. Acho que do War Story. O Justiceiro é mais, assim, não é bem medo. É pra as pessoas confessarem os crimes pra você. Tu interroga. Caraca, velho, isso era muito foda. Não, você amigo... batia no cara lá, aí o cara, please, don't kill me, I have a family. Aí o Castle só lembrando flashback. Foda, cara. Meu irmão, amigo meu, sempre que torturava alguém, vinha flashback, ele matava ele. Meu irmão, flashback, fudeu, morreu, toma, clau. Eu gosto muito de você, Billy. Faz você matar automaticamente o inimigo. Uhum. É aquele cara, eu gosto muito de você, Billy, por isso que eu vou te matar por último. Você disse que ia matar por último? Eu menti. E lá o cara do precipício. É o cara do The Warriors, aquele cara, tá ligado, né? É o cara das garrafinhas. Então, se você coloca esse tipo de coisa no beat'em up, você RPGiza muito mais o negócio, né? Vai ter que ter a cidade do cara, pro cara ir pra cidade, pras pessoas respeitarem ele. Mas você também mantém um caráter urbano nele. É, suponha, por exemplo, que você bota um sistema de medo nele, que, por exemplo, você tá enfrentando os capangas e você destrói um capanga naquele com um soco só. Porra, o outro vai pra cima de você? Vai fugir, né? Uhum. Ele vai sair correndo igual um retardado. Então, você implementar esse tipo de coisa, assim, em alguns momentos, eu acho que isso funcionaria muito bem, cara, pra você ter o caráter do jogo. Por exemplo, você se gabar pro cara de, aqui, vou esculachar tanto esse cara que o outro não vai nem me bater, vai fugir. Então você estupra a cara de um dos malucos, assim, e o outro, você não precisa nem bater mais nos outros, o outro foge. Ou então, você ganhar dinheiro com esse sistema de respeito aí do Streetwise. Agora, também tem o seguinte, o Golden Axe Beast Chaser, acho. Não, Beast Rider. Beast Rider. O Beast Rider e o Streetwise são tão ruins que meio que afundaram, né? Falaram, não vamos mais vestir com essas merdas aqui, porque já era. Então, infelizmente, acho que os dois também não ajudaram muito, embora talvez tenham sido até bem intencionados, né? Mas não ajudaram nem um pouco a retomar isso. Mas as ideias de você retomar o estilo de jogo em si é independente das franquias que você tem, né? Entendi. Até porque um beat'em up só precisa de um cara louro de camisa branca e calça jeans e uma... É verdade. Né, mais um personagem. O Johnny Bravo, né? É o Johnny Bravo. Não, e isso é uma outra coisa. Pra mim, hoje em dia, vai lançar um beat'em up, ele tem que ser no mínimo co-op, 4 players. Claro. Né? Claro. Isso já fode um pouco também. É, o Double Dragon Neon, ele é 2 players, mas também mas é Double Dragon. Mas aí é Double Dragon, né? É. Não tinha muito que... Só se fosse Battletoads Double Dragon, né? Tá na hora. Uh-huh. É outra explicação, né? Porque é da Rare essa porra. E a Rare ou existe. Então o Double Dragon 3, ele já possibilitava pelo menos 3 personagens. Uh-huh. E tinha mais personagens, não tinha nada a ver com o Double Dragon. Vocês deixaram, tipo, aquela vontadezinha com esse relançamento do Dungeons and Dragons que, cara, finalmente vai dar pra jogar de 4 todo mundo. Olha essa frase! Olha aí! Vai dar pra jogar com 4 jogadores sem ter que ficar hackeando o controle de PlayStation 1 pra poder botar no computador. Muito bom. Pô, Kylera, moleque, Kylera. Pô, você já... Kylera mesmo. Ah, era o... É, na época era aquele CSK com Final Burn, cara. Você jogar 4 players é essencial. Primeiro que você... Antigamente você ia falar, porra, não dá pra jogar 4 players no Super Nintendo, só tem 2 portas de controle. Agora o videogame tem nem mais portas. Se você quiser desligar 8 controles no seu videogame, tu liga. Então, pelo menos 4 players tu tem. Outra coisa, jogar na internet. Tu vai jogar na internet, então teu amigo tem o jogo, teu outro amigo tem o jogo, teu outro amigo tem o jogo, tu tem o jogo. Tu vendeu 4 cópias do jogo pra cada um dos gordos jogarem em casa pela internet, moleque. Faz co-op players. Tu vai ganhar mais dinheiro com isso e o jogo vai ficar mais maneiro. Exatamente. 4 players, às vezes, pode ficar muito caótico. Mas faz parte... Eu acho que o lance do ficar caótico faz parte do trabalho em equipe que você vai ter que fazer. Porque, normalmente, 4 players significam mais inimigos na tela, mais dano que eles vão dar, vão receber. Ou seja, vocês vão ter que trabalhar um ajudando o outro. Ainda mais quando tem Friendly Fire. Mas Friendly Fire eu acho uma porra fodida. É, tipo, Castle Crashers eu acho que fica meio zoado, mas um, por exemplo, Double Dragon Neon, que ele já tem um passo mais lento, ele ficaria um pouquinho melhor. Uhum. É, melhor em comparação ao Castle Crashers. Falar uma coisa pra vocês, que pelo menos o Senhor Eternidade e o Ninja Inimigo não vão aceitar porque eles jogam e não vão entender a visão que eu tenho. Mas o beat'em up de ontem é o MOBA de hoje, que é a parada extremamente cooperativa e você precisa dos seus amigos pra jogar com uma... Não, uma eu até concordo com você. Então pronto, então não preciso nem argumentar muito. Eu discordo que o MOBA ele tem um sentido muito mais competitivo do que o beat'em up. Mas ele é... Tem os dois. MOBA. Mas ele a raiz dele é essa. O MOBA ele é competitivo e cooperativo. Você tem que ter cooperação entre os seus 4 outros amigos do time e contra os seus 5 inimigos. Que são caras que você nem conhece necessariamente. Então, a competição meio que, né, é mais importante. Você não tá jogando Dota ou LOL pra enfrentar os 5 caras que você não conhece. Você tá jogando Dota e LOL pra jogar com os 4 caras que você conhece. Ah, você tá falando da experiência co-op como geral. Também. Eu acho que é tudo isso. Eu concordo que beat'em up naquela época marcou co-op, como o MOBA marca o co-op hoje em dia. Tá, tudo bem, eu entendo. Aí, então, assim, até poderia ter um beat'em up aí que é cooperativo e competitivo ao mesmo tempo. Ia ficar uma parada. Ia ser uma zoeira, como diz um amigo nosso aí. mas dá pra rolar. Mas é importante você olhar como esse estilo de jogo funciona e evolui. E hoje avassalou a jogatina online de uma forma absurda. E você aprender com ele, não só pra beat'em up, como pra qualquer outro estilo de jogo. Mas o beat'em up em particular, como ele, você pode traçar alguns paralelos com os MOBAs em si, ele sim poderia muito mais do que outros estilos tirar experiências do MOBA. Essa coisa de ter personagens com características diferentes e que servem a propósitos diferentes, é claro que você tem que ter a preocupação de que você não pode eliminar o single player, né? Uhum, tem que sempre manter o single player. Mas é possível, cara. E se não for possível, eu vou provar que é com o jogo do Baixo Frente Soco. Oh, é uhum. E depois disso, você vai me ajudar com o mito, seu viado. Exatamente. As sete chamas da justiça. Não, as sete o Daigo vai ser o personagem secreto ninja? O Daigo, no jogo do Baixo Frente Soco, no final do primeiro ato, os integrantes principais... Ele morre. Não morre. Os integrantes principais do Baixo Frente Soco se fodem, de alguma forma, não sexual. E aí entra uma equipe B pra ajudar. E aí a equipe B no roteiro original são Daigo. São Daigo, Clerazo, Abebs e Adebs, assim, são os quatro com... É de Metal Gear 2? acha que vai jogar com o... Vai jogar só a primeira fase? Aí, mas vai ser maneiro. No jogo do Baixo Frente Soco isso vai ser maneiro. Caraca, só não falarem que sou Raiden. A Debs, por exemplo, ela ataca de longe, porque é com duas Desert Eagle, por exemplo, sacou? Nossa. Então tem tudo, tá tudo na minha cabeça já. Só falta fazer. tá pra fazer o beat'em up do Baixo Frente Soco, aquele RPG que você queria fazer também. Dá pra fazer. Também tem um RPG que eu... Esse não tá em dock ainda, mas é um RPG musical do Disco Ninja, chamado Disco Ninja... RPG musical. É Disco Ninja The Quest for Black Onyx, que vai estar... Cara, RPG musical é tipo um RPG que a batalha é tipo Guitar Hero? Não. Eu tava fazendo o beat'em up musical com o Léo, cara. Vai rolar um merge dessas porra aí. Caralho. Vamos lá, então. Mais ideias. Eu quero... Então vamos fazer um jogo que é um RPG, não. Um shooter com... O jogo do Sonic. Ah, já tem. O Shadow the Hedgehog. Vai ter então... O Sonic, hoje em dia, ele é o quê? Ele já virou um hack and slash? Ele é um plataforma 3D? O que é o Sonic? Sonic? Já teve Sonic RPG? Já. The Brotherhood. É legal. É? É bacana. Muito bom. Só que é pra... É que vocês falaram com... É legal. Eu gosto de porrada. Como é que é? Qual seria a tradução do beat'em up? É porrada pra cima? Não, é espancamento. É, a tradução é aquele. O nome do episódio que eu dei lá no 18, que é bater, socar e odiar. Não, mas é beat'em up. Bate neles pra cima. É esporra. Bate neles demais. É, eu acho que é bate neles. Bate neles pra cima. Não tem pra cima. Eu quero a tradução de beat'em up é porrada vai estancar. Porrada estanca. Então, porrada estanca. Quem não gosta... A conclusão desse episódio não podia ser outra. Quem não gosta de porrada estancando em um jogo, né? Jogos de diversão tem que ter porrada estancando. É foda, é irado. Tem que ter porrada estancando. Esses jogos fizeram sucesso, estão fazendo sucesso, eles precisam ser aperfeiçoados. Assim como Mercenários voltou e trouxe o gênero dos filmes de ação brucutu pra eternidade agora, foi reeternizado esse gênero, dá pra vir aí, tem que vir aí o beat'em up que vai reeternizar o gênero dos beat'em ups. E pode ser muito bem, sei lá, um Streets of Rage, cara, Fight Final. Reeternizar é uma palavra que faz muito pouco sentido. Me faz pouco sentido, mas me faz... Na minha cabeça faz muito sentido. É, sim, faz muito pouco sentido, mas faz todo sentido agora. Porque era eterno, mas aí caiu no limbo do Inception. E agora tem que retornar. Ele é eterno, o beat'em up é eterno, mas ele é um eterno que tá lá em background. Tem que trazer ele pra cima. Tem que trazer pra de volta. Vem pra cá. Vem comigo e, sei lá, se a Capcom e a Sega quisessem fazer um Final Fight Streets of Rage, podia inventar que o Cold e o Axel são irmãos até. Funciona perfeito. Caralho. São iguais. Não, primos, cara, porque o Cold primo, já tem né? irmão. É, ele tem irmão. São primos, então. Se fosse ter um Final Fight, com certeza ia ter um personagem secreto que era o Akuma ali. Foda-se. Ah, tá bom. Aí, já cara, que é já mais a ligação de Spider. Já que é jogo da SEGA, pode ter também, sei lá, um personagem de qualquer jogo da SEGA aí que funcione. Sei lá, falam aí. Bayonetta. Shinobi serve. Pronto aí. Bayonetta. Bayonetta vai dar SEGA. Porque a Bayonetta, ela é da Platinum, cara. Ela não é da SEGA. Mas foi published by SEGA. Foda-se. Tem que ter alguma... Então vamos fazer aqui. Vamos montar agora o Streets of Final Rage. Vai ter o Axel e o Cold, a Blaze e o Guy, o Hagar e o Skate, né? O molequinho skatista maneiro. Tem que ter o Shinobi e o Akuma de secretos, né? E tem que ter mais uma mulher, a Maki. Maki é legal. E a Lúcia também, né? A Lúcia funcionou. Então o Carlos, né? Como brasileiro. A Lúcia, eu preferia a Maki. Bota a Maki, então. Nunca tem muita mulher mesmo nesses jogos, infelizmente. É. Bota aí. E secretos também aqui. Capitão Comando é secreto. Pra mim tem que ser sempre assim. Três caras e uma mulher. Bem gangbang, assim. Geralmente isso é assim. Muito sobre bem personalidade. Não, beat'em up é assim, moleque. É porque geralmente é uma mulher que é meio tomboy, né? Ela é tomboy pra caralho. Isso. E a Lúcia também é meio tomboy, né? Mas, pô, a Psylocke não é tão tomboy. É verdade. Ela é a única mulher que se encaixaria no jogo de porrada dos X-Men. Esse é o problema. Que é a única que luta. Não, tem a vampira, porra. A vampira luta, mas ela tá grosseira. A vampira é grosseira. A vampira é mais tomboy, mas a Psylocke não. Então é isso aí. Se você gostou ou não gostou do episódio, se você concorda ou discorda com a nossa opinião, quer mandar suas críticas, sugestões, elogios e porradarias, mande para eugostojogos@baixofrentesoco.com. Mas não é só isso. Facebook, Twitter, Twitch, YouTube, Orkut, MySpace, LinkedIn, a porra toda, /baixofrentesoco. E temos uma novidade agora. Você quer ouvir o Baixo Frente Soco o dia inteiro, mas não quer apertar botões? Você acessa radio com L no final, porque tudo a gente escreve errado, radio.com.br/baixofrentesoco. Foi aquele projeto final lá da UFRJ que o cara fez a rádio web baseado no Baixo Frente Soco, que tá no ar, tá aí, radio.com.br/baixofrentesoco. Eu tenho que mudar a programação lá, porque tá uma default. Não sei nem quem tá tocando agora, por exemplo. Tá tocando música e do nada toca podcast, e é sempre aquela mulher sexy do Google que aparece falando: episódio de beat'em up. Ela fala: você acabou de ouvir Street Fighter 2 Guile Stage, não. Street Fighter 2 Ryu Stage, e muda a língua que ela fala. É muito maneiro, muito maneiro. Eu ainda acho que seria mais maneiro se falar assim: você acabou de ouvir Street Fighter 2 Ryu Stage. Ia ficar tão legal, porque muda a voz. Isso é uma maneira. Então é isso aí. Diga abraço, Senhor da Eternidade. Abraço, Senhor da Eternidade. Até semana que vem. Se fuder. Então vamos lá, chega de violão. Que violão, porra. Fio o violão no cu. Opa. Já tá dando no cu. Eu. Ideias discutidas sobre nossos gêneros de beat'em up, como fazer para melhorá-los, ou se você vai afundar, caralho, olha como é que tá minha voz, coisa bizarra. Olha na garganta. Que garganta sendo porra aí é foda. Cara, a turma da Mônica foi desvirtuada, cara. Bolado. Essa camisa de Keep Calm and Make an Infallible Plan é muito, muito... É irada essa camisa. Da juventude, na moral. Não, cara. Mas foi profanada. Essa é a palavra que você queria usar, cara. Profanação, exatamente. Agora cresceram junto com a gente, né, cara? Então tem essas ideias de... Juventude profanada, cara. Isso. É tipo, sei lá, fanfic de Turma da Mônica Jovem. Irado. Tem de sexo? Mas será que já tem hentai de Turma da Mônica Jovem? Com certeza. Caralho. Não duvida não, cara. Não duvida não. Não, é nesse... necessário. Avenger, cara. Tem é necessário. Não, Holy Avenger já é clássico, já. Porra, muito. Caralho, caralho, caralho. Que infância, que infância. Puta merda. Não! Não, fechei. Puta merda, cara. Mas para moleque, pô, para não, de... não, eu não acredito nisso, moleque. Não, não é possível, moleque. Olha, olha o que as pessoas fizeram, moleque. Com o mundo, não, moleque. Não, não, não, eu sei que vai mandar. Não manda, não. Não manda o Dream Job, não. Não manda, não. Não, não, não vou mandar. Eu já fechei e esqueci já. Eu nem sei o que eu vi. Nem sei. Fiquei sobre o que eu estava falando.